ao som do Dadinho de Minigurps. Vocês lembram disso? Dadinho de Minigurps, que é o Dadinho da Vitória. E o Mais Jogos de Diversão começando a sua 266ª edição. Acertei, Lapso. Chupa! Na verdade, você errou. Tudo bem. Hã? 60ª. É sério mesmo? Sempre que você achar que tá certo, cara, fala o contrário. Eu errei. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder! Perdeu! Que situação! Estamos aqui para falar sobre o sistema de RPG mais triste e feliz ao mesmo tempo de todos os tempos! Genérico! GURPS! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. A tromba de um elefante tem ST12. O Daigo! Bem-vindos ao nosso podcast sobre regras! E o Na Base! Genérico universal, jogo de interpretação. E é isso aí! Nessa semana nós vamos voltar aos primórdios do RPG para o primeiro sistema genérico com 1 trilhão de regras para se encaixar em qualquer cenário que você quiser jogar. Vamos jogar dados para tentar subir escadas? Vamos fazer regras de montanhas de elefante? Vamos fazer regras de lutas na areia no meio de uma tempestade de chuva? Tudo isso muito mais depois do Ximenes, e vocês não estão mandando e-mails, mandem e-mails. É muito chorão, Dai, muito chorão. Já parou pra pensar que as pessoas não mandam e-mail porque vocês são babacas pras pessoas? Eu não, o Cássio quer. Já parou pra pensar? Já parou pra pensar que tu não manda e-mail porque não é 2008? É, também. Já parou pra pensar que essa geração agora tá querendo mandar Twitter e Instagram? Aí, bora comprar um pré-pago. Bora... Aí, falando sério. Aí, papo reto. Caralho. A gente vai comprar um chip pré-pago. Vai fazer o WhatsApp do Baixo Frente Soco. E vai dar na mão do Daigo. Puta que eu pariu. O Daigo ideia, vai... né? O WhatsApp, se for enviado, vai fazer a sessão do WhatsApp, cara. Só pra entender, o Daigo é o estagiário do Baixo Frente Soco, porque assim, que papel de corpo. É bem, eu pareço. Bem, é, zoado. Vocês não querem que ele traga, tipo, café pra vocês também, assim? Café para o homem pássaro. Café. Café para o homem pássaro. Ximenes. Atenção, você que ainda acredita na indústria de games, esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. Eu gosto de cocaína, eu gosto de taurina no meu café, jogas em sua edição 265. Se fosse um gibi, seria uma edição comemorativa, mas do meu lado apenas comemoro porque tem o senhor da eternidade. Cara, vocês não sabem o sacrifício que a gente faz com vocês, sério mesmo. A gente acorda de manhã, cedo, antes do trabalho, todo mundo fudido pra gravar essas merdas. Extremamente fudido, diga-se de passagem. Tomando milkshake de banana com sei lá que merda tem aqui. Banana! Mas enfim, estamos aqui para ler e-mails e vamos a isso! Começando pelo Lone Player. Olá, amigos Douglas e essa porra dessa dignidade. Lone Player escrevendo aqui. Parabéns pelo episódio. Obrigado. Qual episódio? Obrigado. Que não me lembro. O de... Como é que chama? Ah, de tá. Temas. Gêneros. Melhor dizendo. Transgêneros. Gênero. Muitos gêneros. Quanto a jogos invalidarem jogos? Final Fight invalida Streets of Rage e vice-versa? Bom, se você tinha um Mega Drive ou um Super Nintendo, invalidava não, sim. Não, vai se fuder, Daigo. Não, tinha. Naquela não, época, Daigo. Cara, era só um console. Mas e daí isso? Não é invalidar um jogo, porra. Você só tava escolhendo um. Não, de certo, mano, invalida, porque você não vai comprar o outro por causa porra, da grana. Tá bom, Daigo. Caralho. É, você sabe que você não tá certo, vai se fuder. Você sabe que eu tô certo. Mas enfim. Não, pois se trata de dois gigantes do gênero, eu diria que são os pilares do gênero. É, justo. E de plataformas diferentes. Pensando na mesma na plataforma, Final Fight invalidou também o Double não. Dragon? Não, porque Double Dragon queria ser outra coisa. É só ver a gama de golpes diferentes que tem, incluindo o de Super Nintendo que saiu rushado, porque senão ele ia ter até golpe de chão. Talvez não, pois porém o interesse em Double Dragon certamente diminuiu. Isso eu culpo o 3. O 3 é uma bosta. Após o lançamento de Final Fight. Mais pra frente foi lançado Rushing Beach. Não, depende. O 1 é da mesma época do Final Fight 1 do Super Nintendo. Quando falam de... Não, para Super NES. Quando falam de beat'em up, ninguém se lembra de jogos pequenos ou medianos. Não, isso porra, é... Quando porra, se fala de qualquer gênero, assim, ninguém se lembra de jogos pequenos ou medianos, eu acho, não? É, isso é fato. Se eu chegar e falar, ah, lembra de Bara Yarou? Porra, ninguém vai lembrar de Bara Yarou. Ideia do que você tá falando. Até eu esqueci de Bara Yarou. É um jogo de beat'em up onde os caras comiam os inimigos. jogos. Era Mesentai Barayarou o nome do jogo. Que foda. Automaticamente, quando você matava o inimigo, ele já virava Rango. Aí você juntava ele como Rango até o final da fase, pra você fazer um banquete com o Rango feito. Poder recuperar a life. Cara, isso ensina muito bem as crianças. A mensagem. Não é? A mensagem é muito inimigos. Boa. Rangue seus inimigos. Mas enfim, o jogo tinha jogabilidade cagada e apesar dessa mecânica foda, não foi pra frente e jamais irá. Quanto aos gêneros que... Ninguém se lembra de jogos pequenos ou medianos. Portanto, é sim natural que jogos maiores e às vezes melhores invalidem ou façam com os menores e às vezes piores caiam no esquecimento. Eu discordo, eu acho que tem jogos piores que são excelentes e merecem ser lembrados. Tipo... Caralho, tem um jogo meio merda que é... Que é válido. From Mission Evolved. Já jogou essa? Nossa, já jogou essa caralha? Já, eu joguei todos os jogos. Porra, tá, tudo bem. Não é um Front Mission porque ele é de porradaria, ele é de tiro, mas. O jogo é divertidinho e, tipo assim, quase qualquer jogo third person shooter é melhor do que ele, mas ele merece ser lembrado assim mesmo. Que maldade, quase todo TPS. É um jogo bem medíocre, mas, por exemplo, Lost Planet é muito melhor do que ele. Que é basicamente a mesma coisa, né? Que é os robôs gigantes e tiro. É, Lost Planet faz o que exatamente, ele faz, mas melhor, ainda né? Assim, eu acho que Front Mission Evolved deve ser lembrado e jogado. Não, eu acho que ele deve ser jogado ao menos como título de curiosidade, assim. O jogo é válido, apesar de... Assim, se você jogou os outros Front Mission, você vai pegar ele e vai entender. Mas enfim, deixa eu ver. Quantos gêneros que morreram? O Douglas disse a mais pura verdade. Os gêneros que não evoluíram sobrevivem apenas devido a empresas retromancers que insistem em mantê-los vivos. Adventures Navinha não. Vamos com calma aí. Navinha já evoluiu ao máximo que poderia. Não, isso não existe, foi mal. Não, cara, isso não existe. Mas que existe, cara. Você sempre pode evoluir dentro do gênero. Tipo, a tecnologia avança, a criatividade avança. Não tem como você, tipo, criar uma parada estática. O fato é que a parada ainda funciona até hoje. Por isso que o nego mantém. Então, é por isso. Eu tô falando que eles já chegaram meio que num ponto onde você tem que fazer aquilo. Ah, sei lá. Eu acho que ainda dá pra evoluir muito, mas... Você vai ter as conveniências do gênero todas ali. Ele vai falar, eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu podia fazer aquilo. Mas porque Navinha já tá... Não é que tá estático. É porque é mais divertido fazer desse jeito. Não sei. Você vai o quê? No máximo colocar aquelas mecânicas de escola. Pelo menos, por enquanto, é mais divertido fazer desse jeito. Mas talvez mude aí no futuro. Eu não posso subestimar as pessoas, não. O In Extremis tá aí pra mostrar isso. Olha, jogue In Extremis. Tem música do cara. Tem uma só, mas tem. tem uma música do cara. Mas é uma música boa. De fato. Não se enganem. Quanto a não pisar em minas, nossa dica da semana passada. Nossa moral cara, da história da semana passada. Presta atenção nisso, impressionante. Ou pelo menos o learning play. Não surpreende muito. Nós moldamos este menino. Existem situações em que um homem, no sentido de indivíduo e não de gênero, caralho, já tá mestre não, e não... Não precisava, não mas enganar. Também. Já tá mestre em pular por cima. Que isso? Que orgulho. Puta merda. Deve fazer o certo, mas ainda que isso signifique que ele pise numa mina. O caminho da verdade e honestidade não será sempre fácil e, portanto, não se pode pegar atalhos para atingir a plenitude da vida. Bonito. Ou roubar é mais fácil que trabalhar, mentir é mais fácil que falar a verdade, culpar outrem, melhor dizendo. É mais fácil que admitir os seus próprios erros. Latim da vida, sei lá. Culpas outrem. Não, hein? Que não. Culpas outrem. Sairia bonito, mas acho que não. É mais fácil que admitir os seus próprios erros. Afinal, se a flor tem que ser de cerejeira, então o homem deve ser coabra. Ok, mas ainda assim é tranquilo de desviar de algumas minas, porque uma hora você vai olhar e vai falar, não, isso aqui pois não é. Vale a pena não, e vai sair de panda. Existem muitos casos onde você tem que desviar de minas, a verdade é essa. Às vezes é inevitável, sim, concordo, mas não é sempre. E quando você puder evitar, por favor, evite. É, da natureza do ser humano tomar no cu, já dissemos isso algumas vezes. Dica da semana, instalem um aplicativo chamado Memrise e aprendam idiomas. Eu não conheço, você conhece? Não, eu conheci o Duolingo, que é uma função. Não, o Duolingo eu conheço, de fato. Mas enfim, é isso. Coma merda. Coma merda. Temos aqui também o e-mail do Silver. Silver. Olá, Silver. Outra Silva. Outro e-mail para suprir os seus desejos de e-mails nessa escassez de e-mails. Não tenho muito o que falar. Ultimamente estou fazendo uns casts que eu não tenho nada a falar. Entendi. É um cast que faz você ficar mudo. Tá certo. Entendi. Não sei se a GG ouve programa ou algo do tipo. Duvido. Ninguém ouve programa. Só você, seu merda. E não sei se já confirmaram isso pra... E não sei se já confirmaram isso pra ela, mas o Saint Seiya de PS2 dublado, que ela defendeu tanto. Então, o jogo é Bomba Pet dos Zodíacos. Bomba Pet dos Zodíacos. É, pirateado. Entendi. Né? Como assim pirateado? É feito por piratinhas. O jogo é Cia pirata? Piratinha. É bootlegzão? Pegam o negócio, eles fazem com o Winning Eleven, trocam narração, trocam time, trocam nome. Não entendi nada. Lembra de quando tinha aqueles Winning Eleven campeonatos? Não, lembro, mas aí brasileiro? Era basicamente, era como se fosse um mod de... Então, esse sensei era mod. Como assim? Eles fiaram... Eles pegavam a dublagem da manchete. Sério? E botavam no tipo, jogo. Pegaram os arquivos de som fudidão e fizeram um bootlegão. Genial. Uhum. Pois o jogo mesmo lançou em 2005, lá pra 2008 ou 2009, não sei, que disponibilizaram essa versão BR nas internets. Pode ter a musiquinha bonitinha, mas todas as falas são porcamente sincronizadas. Muitas, até o original é. Muitas delas são tipo Discovery Channel, literalmente cara de boca fechada e ainda tava falando um monte. Bom, isso é um problema do japonês em geral. Porque acho que japonês, assim, você fala caralho em japonês, é... E aí é complica. Não, mas até aí o problema é que até no original o lip sync é ruim. Ah, você não tá lá pra isso também. Não é exatamente o que te importa se você pega um jogo de Cavaleiro do Zodíaco. Enfim, o cara não tinha nada pra falar e aí ele falou do jogo bootleg do Cavaleiro do Zodíaco. Justo e honesto. Enfim, boa... Muito justo e honesto. Não é? Enfim, boa noite e se cuidem. Bom dia, esse no pique, caso, né, filho? Por que não? Nós estamos lendo isso de dia porque nos importamos com vocês. E nos importamos com zoar vocês também. Por exemplo, o próximo aqui vai tomar uma zoada foda. Por quê? Olha que cadelo. 900 anos de programa e esse filho da puta não aprende. Colocou o nome verdadeiro. Tudo bem, nós não vamos colocar seu nome verdadeiro, apesar de você merecer ser zoado. Não, dá um link pra ele de cara. Bacardi, alguma coisa. Tecnoputa do Bacardi Biguer. Não, o Tecnoputo é muito ofensivo. Então vamos. Não, embora ele mereça. Vai ser só Tecno Bacardi, tá bom? É, Tecno Big Apple. Porque tem que ser específico. Tecno Bacardi Big Apple, então. Que beleza, hein? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tecno Bacardi Big Apple, fudido puta, satanás. Sim, música eletrônica tem várias vertentes. Caralho, estamos iluminados. A gente discutiu sobre isso, porque o... Sim, que o Chicão falou merda, a gente teve que corrigi-lo. Tecno tem vertentes. Tecno, trance, trip hop, drum and bass, break beat, house, dubstep. Tem muito mais que isso. Sendo que alguns desses estilos têm super quentes, tem bem mais. Exemplo, tecno, tech house, trance, psytrance. Seto, trance. Não, hoje em dia só tem psytrance. Ah, não faço ideia. É um gênero que eu não consigo identificar a diferença. Tipo, sei lá, entre trance e house, pra mim é a mesma merda. Caralho. Por aí vai. O podcast tá muito maneiro. Curti pra caramba a live do Horizon. E quando houver um cast sobre cinema, me chama que eu vou. É, tu vai ficar igual DVD. Nós vamos fazer e não vamos te chamar. Valeu. PS, por que não gosto de Kingdom Hearts? Se você perguntou é porque você não tá preparado. É, você não está pronto para saber a verdade. Cara, realmente a gente tem um ouvinte chamado Arrombeta. Isso é trabalho seu, né? É claro que é. Que pariu. Veja e comprove. Mas é um filho da puta mesmo. Olá, saiu de novo, Arrombeta. Nick escolhido pelo Daigo, obviamente. Gostaria de dizer que gostei muito do último podcast e dou os parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado. Tenho algumas observações a fazer. No início do cast, Ninja Inimigo perguntou se existiam gêneros que morreram. E sim, existem. Olha só. Dentre deles posso citar RPGs e adventures eletrônicos de texto. Você tá errado. Muito populares na década de 70 e início dos anos 80, derivados de livros Choose Your Own Adventure. Ou CYOA. Você tá muito errado. Aliás, você tá tão errado que eu não posso nem comentar o quanto errado você tá. Posso estar cagando regra. Você está cagando regra. Sim, você está cagando regra. Inclusive, eu acho que recentemente lançaram uns Choose Your Own Adventure do Vampiro à Máscara. Não rolou isso? É, teve. Enfim, e fora isso, tem uma porrada de RPG de texto no Steam. Uma porrada. E um monte de visual novel que é praticamente a evolução. Sim, tá, visual novel, vamos dizer que é um pouco... É um passo à frente. Mas tem literalmente text adventure sem nenhum desenho. E essas porra vendem. E o nego faz novo todo tipo. Enfim, pode estar cagando regra e está. Mas isso já derruba a afirmação de que não existia diversidade do gênero nos jogos dessa época. Não, não derruba porque você tá falando merda. Então, merda não derruba nada. Não sei se no cast estavam se limitando a consoles. Não, a gente nunca se limita a consoles. Até porque Master Race. Outro gênero que morreu, só que mais recentemente, foram os Rail Shooters. Rail Shooters? Será que morreu o Rail Shooter, Daigo? Não, ainda sai, mas é mais uma cultura japonesa. O japonês gosta disso, de tiro nos outros, porque eles não podem dar tiro. Não, tiro, lembro, um rail shooter que eu joguei recente, mas é tipo, com certeza não morreu essa merda, né? E no mínimo tem. Ah, não. É por causa da cultura de arcade japonesa, nenhum tipo de jogo tá no mínimo tem vários eventos de rail shooter em outros jogos. Tem. Enfim. E, tipo, querendo ou não, toda vez que a gente der uma máquina de Time Crisis no arcade, você vai olhar e falar, pedalzinho. Stop. Enfim, Rail Shooters Collect Guns, Time Crisis, House of the Dead, Virtua Cop, essas merdas. Pode ser que vocês ainda vejam máquinas por aí, mas eu acredito que nenhum dos jogos foram feitos dessa década. Se souberem, por favor, citem três. Cita três aí, Dag, duvido. Ah, três eu não vou lembrar agora. Eu acho que eu só vou lembrar do Gogo 13. Enfim, tem pelo menos um, então já tem o benefício da dúvida. E por último, mas não menos importante, Point & Clicks. Aí você já falou merda de novo, voltou a merda. Só que esses tiveram mortos apenas na década de 2000, assim como Jesus, e já ressuscitaram. Ah, tá, não, tudo bem, você tá certo. Mas eles morreram, ressuscitaram, então eles não morreram, né, fera? A respeito dos jogos atuais, o que nós temos mesmo é uma mescla de vários gêneros. Começou com o primeiro Mass Effect e Uncharted, que faz com que o retorno financeiro tenha maior chance de sucesso. Hoje estamos pegando ali vários públicos em doses homeopáticas, como o Pivoto muito bem falou. É, tipo o novo Zelda, né? Enfim, vamos craftar. Craftaremos. Discordo que em toda geração houve gêneros predominantes em jogos AAA. Posso citar, por exemplo, a sexta geração PS2. Você vinha de uma época dominada por JRPGs, mas pensem que além do PS1 também existiam outros dois consoles, então não era tão dominada assim. Ah, entendi o que você quis dizer. Tipo, não, o PS1 tinha uma porrada de RPG, mas o 64, por exemplo, não era mais Adventure e outras merdas. Mas... É, o 64 não tinha nenhum. Tinha, mas era... tinha dois de RPG, sei lá. Tá certo. Tipo, os gêneros, eles eram meio atrelados ao console, de certa forma, né? No PC também não tinha muito JRPG. É, tipo o Dreamcast, que era o console de jogo de luta, porque era praticamente só o que tinha. Pois é. É, bom ponto. No caso da geração PS2, a diversidade era muito maior. Bastava ver listas de mais vendidos da época. Acredito que era assim, porque os jogos existiam um investimento menor do que o atual. Cara, não, é verdade. Deixa de ser verdade. E conseguiam focar em seus respectivos públicos mais facilmente, sem ter que mesclar gêneros. Não, acho que não era bem isso. Acho que eles conseguiam focar em seus respectivos públicos mais facilmente, porque, número um, tinha menos jogos. E, número dois, o cliente era menos exigente. Né, qualquer coisa que eu olhava... saiu pra PlayStation 2, sim, acho que eu vou era ver. Muito mais fácil você, tipo, criar a vontade de comprar um jogo. E quando você ia comprar um jogo, tinha poucas opções. Então, enfim. Para incrementar as vendas, pois os mesmos não haviam sido saturados ainda. Bom, sim, realmente não havia tido a saturação ainda. Bom, era só isso. Só isso. Espero que o Daigo... Espero que o Daigo tenha se sentido satisfeito com esse e-mail. Você tá satisfeito com esse e-mail, Daigo? Nunca. Justo. Tem que mandar mais. Até a próxima, funkeiros malditos. Até a próxima. PS, jogabilidade é ruim sim. Não é o Senhor da Eternidade que está dizendo. Obrigado. Olha, PS2, o UOL Jogos ainda é um fórum muito bom. Cara, não boto nenhuma fé, porque nunca foi bom. Você não vai achar discussões, digamos assim, válidas lá. Você vai achar zoeira. Aquela zoeira deve ser bom. Mas em todo caso, eu olho pra zoeira e penso, por que que eu não vou onde a zoeira foi fabricada em vez de procurar um outlet local, né? Ah, às vezes você procura um lugar que ele já filtra a zoeira pra você. É, você já vai direto na zoeira que você quer. Hoje em dia tem isso. Nós temos zoeira à la carte. Veja bem. O último e-mail deste dia é do Peralta. É um animal esse aqui. Fala, senhores Daigo, senhor daquilo que não tem fim. Eufemismos pro seu nick é uma coisa que tá aumentando muito ultimamente. Eufemismos, homônimos e sinônimos, por que não? Aqui é o Peralta, o rapaz que já nasceu com um nick de CS. Já pode me xingar, não, a vida tá fazendo isso pra mim. Sobre o último episódio, eu gostaria de dizer que foi muito bom, caras. Sério, eu sou muito merda. E acabava tendo a pessoa se xinga pra mim, eu gosto muito. Ela já se xinga pra gente não precisar xingar. Isso é ótimo. Economiza tempo, palavras. E acabava tendo muito preconceito com jogos só por ser de gênero X ou Y. Mas como diria o Jean Renault Casual e o qualquer não, você tá sempre errado, Peralta. Não, que era a vida fazendo a que moleque oprimido, cara. Acho muito maneiro quando vocês abordam um assunto meio no foda-se e meio sério. É como tem que ser a vida. Se você for muito pra um dos dois lados, você vai falhar. Ou você vai ser muito babaca, ou você vai ser chato. Exatamente. Vocês acabam fazendo de maneira muito meio balanceada, a ponto de que nem tá aleatório demais para desistir do episódio. Não, se você desiste do episódio, você é fraco. E nem tá sério demais pra ficar chato. Isso a gente mesmo se corrige. Agora, off topic. Vocês conhecem algum aplicativo para Windows 8 ou 10 para leitura? Ele chama Leitor. Ele é original do Windows 10. Eu acho que é da Adobe, na real. Mas ele é bom? Não, mas ele funciona. Por que mais você quer? É pra ler. É basicamente um leitor de PDF, cara. Não é difícil. Então é tranquilão. Preciso ler alguns livros para estudos ainda nesse semestre, mas não quero que minha experiência seja um cocô total. Não, mas isso é porque você já tá caçando lei digital, você já tá querendo meio merdar a parada. E não estou a fim de comprar comprar num Kindle, pois ainda acho que ter livros físicos é uma experiência mais então, agradável. Então compre livros físicos. É, fora que eu também estou pensando em voltar a ler quadrinhos e ficou uma merda tudo no Kindle. Ficou merda no Kindle, coisa do demônio. É. Que horror. Até cogitei pegar um tablet Android furreca deste de R$200, mas como a grana não tá sobrando, cara, eu estou com três pés atrás. Você comprou três pés? Se for pra comprar uma porra de uma máquina pra você ler livro, compra um Kindle, porque ler coisa no Android é uma merda, porque tem a tela, aquela tela brilhante, violenta, com frequência que fode seus olhos. O Kindle, pelo menos, ele é feito pra não foder sua vista, então ele é mais tranquilo. É, nesse ponto aí. É, então, se for pra escolher entre merda e cocô, escolhe a porra do Kindle. E é mais barato tranquilo. Também, provavelmente. Não, é mais barato, né? Deve sair o quê? Um bom uns 250 é, já? É, por aí. É, porque eu também tô pensando em pegar o outro, porque o meu está o seu peidando. O meu Kindle tá peidando, eu tô pensando. Você usa em essa coisa do demônio? Não, tem que usar pro trabalho. É bom pra transportar os relatórios pra tia, que é completamente iliterada em coisas de informática. No mais, nada mais, abraços e até mais. Olha poesia. Só, fazendo variações das minhas. Que corno. É um Drummond, este filho da puta. Vão cagar na... Vão fazer um status sobre você pra poder cagar na cabeça dela no futuro. E vai ser na beira da praia pros cachorros virem mijar. É. PS, por favor, avalie a minha gramática, pois estou pleiteando uma vaga de redator em um site de tecnologia. E quero saber se estou passando muita não, tá vergonha. Não, perfeito. Quer dizer, pelo menos eu não lembro de nenhum erro agora, de cabeça. Não, erro não teve. Teve aquelas abreviações que a gente vicia se usar muito. Ah, mas aí, pô, mas site de tecnologia, ninguém vai ligar pra isso. É, site de tecnologia, você sabe. O passarinho que come pedra sabe pois o é. Que tem. É, então acabamos com esta porcaria às 9h37 da manhã de sexta-feira. Vamos datar o programa. Temos alguma moral eu sempre para temos, Daigo. Já sei uma boa moral de hoje. Opa. Cuidem de vossos corpos, pois é a única coisa que vos permite interagir com o mundo. Então, faça o que for preciso. Se você tiver que, porra, malhar, ou fazer um exercício aeróbico, ou fazer sexo diariamente, ou se alimentar de uma forma não absolutamente retardada. Porque você precisa do seu corpo para sobreviver e para existir. Então, se você ficar com a carroça fodida, você vai ter uma qualidade de vida de merda pro resto da sua vida. E tem um certo momento onde tem meio que um point of no return, que se você não tivesse cuidado até aquele momento, você vai viver uma velhice merda pro resto da sua vida. Então, por Sim. favor, cuidem-se. Senão vocês vão ficar um bosta tomando remédio, com dor nas costas, com dor no cu. É, então isso pode soar estranho vindo de mim, mas... É, vai estar mancando, não vai andar mancando sem nunca ter fugido pois é, da perna. Façam exercícios, comam comida de verdade. Ou pelo menos tentem se cuidar melhor, assim. Sim. Pelo menos se você tentou, já é muito melhor, coisa. Cara. É muito melhor você, sei lá, fazer algum exercício físico do que você tomar quatro remédios pra sua ansiedade, pra sua dor nas costas e pra sua falta de vergonha na cara, entendeu? Olha aí, cuidem-se melhor. Sejam melhores com vocês mesmos, que talvez vocês serão melhores com as outras pessoas. Talvez. Provavelmente. Veja bem, isso não é o mapa da vida. Provavelmente, existem teorias que se você trata bem de você mesmo, isso se estende pro meio. É, vale um teste. Portanto, tentem essa merda, ou então se explodam logo de uma vez, que aí vocês não podem com também. O mundo. É válido. Se você tiver de saco cheio do mundo, foda-se, vai tomar no cu. Não, vai se fuder, não. Se tiver com saco cheio do mundo, vai sai se fuder, Daigo. Não vamos defender esse suicídio. Não, foda-se. Toma não vergonha não é suicídio que eu tô mesmo. Falando. É o cara, tipo, ficar num canto sozinho onde ele não atrapalha ninguém. É, tudo bem, justo. Não é exatamente suicídio, não, porque eu tô suicídio obviamente. Social, não. É um bom termo, porque você continua vivo e não amola justo. Ninguém. Sejam melhores. Acho que é o tema maior pois da brincadeira. Melhore. É, seja melhor. Melhore. Seja melhor. Mais camisas vindo aí. Mas, em todo caso, vista você uma camisa e vá trabalhar, porque logo mais tem mais e até! Thank you. Meus amigos, o ano era, não sei, mas era a década de 70. E não, tá malox você. Que isso, Jorge? Bem louco. Que isso? Descontrolado. Década de 70? O que que é década só de 70? Só vamos logo. Década de 70, e tínhamos alguns sistemas de RPG bem populares no mercado, começando a engatinhar, as pessoas começando a jogar. Aham, uhum. Deixa ele, vai. Não é 1970? Desenvolve aí, que pode ser que a gente esteja realmente usando preconceito contra você. Vai falando. Vamos lá. Desenrola. Nessa época, todos os jogos de RPG eram voltados a cenários. Os sistemas de RPG que tínhamos para jogar eram focados em um cenário medieval, cenário futurística, coisas muito específicas. Quando você queria jogar um mundo mágico que você estava criando, ou se você quisesse fazer alguma adaptação de um programa de televisão que você estava assistindo, ou de uma HQ que você estava lendo, você não tinha as ferramentas necessárias para fazer isso. O que você podia era procurar algum sistema de prateleira, que não tinham muitos, era algo que engatinhava, para ver se tinha a oportunidade de você jogar aquele modo de interpretação. Você tinha muito Dungeons and Dragons, você tinha muito fantasia medieval, você tinha muitas coisinhas que podiam, sei lá, Gamma World. Você tinha umas coisas meio loucas que você podia brincar ali, mas ainda não tinha ferramentas para fazer as suas brincadeiras. Estou errado? Você falou tanto que eu já me perdi no que você falou, mas eu acho que tá tudo certo. Mas, e era preconceito com você no começo, tá? De todo mundo. Ah, mas isso vai sempre ser, né? É um preconceito justo, eu acho. É justo. Você lembra de algum RPG antes do nosso querido GURPS que pudesse te dar um conjunto de regras para criar e viver o seu próprio cenário que você quisesse? Você tinha, na década de 70, no máximo, coisas tipo vilões e vigilantes que fugiam do cenário medieval, que era um RPG de super-heróis. O Gamma World também não era medieval, eu acho... Mas tinha adaptações... O Gamma World, na verdade, ele era pós-apocalíptico. Ele era aquele fantasia futurística. Mad Max. Deu ruim no mundo, tá todo mundo fudido. Mas dava pra fazer umas adaptações e fazer um medievalismo ali com o que tinha. Adaptação por adaptação, no fim das contas, todos dão, assim. Eu lembro de galera que pegava o livro de AD&D, da Devir, que durante muito tempo foi o D&D mais recente que se teve, né? Durou bastante tempo. AD&D, o Advanced. Isso. E ficava fazendo, elucubrando regras pra você colocar arma de fogo, aí o cara usava o arcabuz como base. Ao mesmo tempo, tinha que começar a pensar em coisas mais específicas, porque, por exemplo, o arcabuz dava um D10, e um D10 era muito fácil você matar alguém. Mas aí, pra isso, o único cara que eu vi mais longe nisso, ele uma hora desistiu e foi pra Tagmar fazer isso, que era... Tagmar tinha regras mais específicas pra, tipo, amputou o braço. E aí era mais fácil de você começar a pensar nesse tipo de... Tagmar. Anos que eu não ouço esse nome. Tagmar era dado em cima de dado, né? Tagmar era o Inception do RPG. Tirou 20. De novo. Arrancou a cabeça. Pronto. Escudo do mestre de Tagmar era um octógono quase, assim. Caralho, pior que esse negócio que você falou de arrancar a cabeça aconteceu comigo, não? Você sabe? Tinha. Era sinistro isso. Era, enfim, curioso no caso. Mas eu acho que o que mais a gente tinha em comum nessa época é que RPG era sinônimo de um cenário pré-pronto pra você jogar. Eles vendiam pra você basicamente um jogo. Meu Deus, olha só, isso aqui é a sua aventura medieval mágica, com dragões, calabouços, magos, guerreiros e elfos. É assim como o RPG vinha dos jogos de guerra, né, dos wargames, e eles sempre tinham essa característica, não tem um jogo de tabuleiro genérico, tipo, faz o jogo que você quiser. Uhum. Todos tinham um cenário pré-pronto, né? Então era, de certa forma, o trabalho que o cara tinha pra te dar um cenário, pra te dar um produto, no caso, na forma de um cenário, pra que você já pudesse consumir aquilo com um pré-estabelecimento. Nesse sentido, há quem diga, inclusive, que o GURPS é meio preguiçoso, porque não te dá nem essa porra. Ele só te dá um conjunto de regras infinitas, tipo, essas aqui são todas as regras que você precisa pra andar de elefante. Agora você usa isso aí, tá na lombada da página 142 da segunda edição. Vai. Te dá uma caixa de ferramentas, né? É o primeiro sandbox do RPG. Você acha uma regra de elefante pior do que a regra de cavar buracos? Não. Existe uma regra de cavar buracos. Tem regra de cavar buracos. Não tem regra de subir escada? Tem. Não, acho que isso aí você começou a apelar aqui. Cara, olha só. Eu acho que não, hein? Vamos ver. Deixa aí. Eu tô com o livro aqui, aberto. A de cavar buracos realmente existe. Eu acho que não, porque eu procurei aqui GURPS subir escadas, e tudo que eu achei é subir escada queima até 3 vezes mais calorias do que descer. Calma, que fica aí um aprendizado. De escalada, mas você, quando for potencial escalar, qualquer coisa é mais difícil do que uma escada. Aí ele tem uma tipo de escalada, subir escada. Você não tem modificador, é um teste mais zero aqui. Mas aí tem descobrir se ele escada, não precisa fazer nada. Olha só, tem regra pra escada sim, tá? É que tem mais coisa aí. Tem mais um meta nessa parada aqui. 3 degraus você tem sem jogada, descer escada sem jogada, e árvore comum é um teste mais 5 de escalada, né? Caralho. Aqui, ó, piso ruim. Em terreno traiçoeiro, o custo para se entrar em um X pode ser aumentado em 1, 2 ou mais pontos. Ou seja, nem te dá os pontos, tá ligado? Tipo, só pode ser aumentado. Foda-se, se vira. Isso dependerá da visão realista que o GM terá da situação. Lama, cascalho, assoalho, encerado, etc. O deslocamento em escadas para cima ou para baixo custa o dobro. Então, eu acho maneira que, ao mesmo tempo que é escroto, que você pode ter situações extremamente catastróficas se você for trocar uma lâmpada. Você vai subir a escada na sua casa e de repente. Aí você escorregou numa casca de banana que caiu do céu e você caiu de cabeça no chão em cima do gato e o gato ficou bolado, arranhou tua cara e você ficou cego. Caralho, alguém lembra de colocar o Yaki de Sax nessa hora do programa? Alguém lembra daquele jogo de PlayStation 3, Heavy Rain? Tipo, me machuquei escovando os dentes. Heavy Rain é claramente feito em GURPS. O jogo você tem que ficar apertando L2 e R2 no controle pra escovar o dente. Aí se você não aperta no ritmo certo, o cara meio que machuca a gengiva escovando o dente. Caralho, isso eu nunca vi, não. O legal de GURPS é que ele foi um sistema criado pelo Steve Jackson. Não confundir esse Steve Jackson. Outro Steve Jackson. Não confundir com o Steve Jackson, pai dos livros de aventuras fantásticas. Esse sim, um gênio. Um lorde. Aliás, esse senhor Steve Jackson, só pra tornar a vida mais difícil e complicar as coisas, ele escreveu também livros de aventuras fantásticas. Sim, tem os dois. Então, você tem dois Steve Jacksons que escreveram livros de aventuras fantásticas. Mas ao mesmo tempo, né, pra não parecer que tudo é uma grande coincidência sem ser, o George Martin do Cartas Selvagens, que sai no GURPS Supers no Brasil, é o do Senhor dos Anéis. Da imitação do Senhor dos Anéis mesmo, é o do Game of Thrones mesmo. E é um universo bem mais legal. Bem mais legal, eu não sei. O viado do Game of Thrones fazia joguinho? Ele começou assim, né? Ele era fanático de gibi, aí foi pra RPG. O Cartas Selvagens é um livro dele. E aí esse livro dele, ele com outras pessoas, adaptou como um módulo de GURPS. Esse Cartas Selvagens nunca saiu no Brasil standalone, mas o GURPS Supers era a primeira metade o Supers, a segunda metade era o Cartas Selvagens. Que é com aquela primeira minissérie de quadrinhos junto. Que é mais ou menos o mesmo universo parecido, porque as pessoas têm poderes e tal, então não tinha a ver. O Cartas Selvagens saiu com o Supers aqui no Brasil. Eu não sei nem como é que é a capa do Cartas Selvagens original. Eu lembro que o meu GURPS Supers é todo colorido, porque é... Acho que é um baralhão. Primeiro livro de colorir que eu tive. É um baralhão. Mas aí é o mesmo cara. Mas o outro Steve Jackson, um dia também temos que fazer um episódio aqui sobre livros e jogos, né? Encontro marcado com o medo. Esse filho da puta, o Steve Jackson, ele trabalhava numa empresa que era Metagaming Concepts. Não faço ideia qual era essa empresa, mas ele fez um sisteminha de jogo chamado The Fantasy Trip, que também não faço ideia qual era esse jogo. Foi lá pra 1977... E eram uns livrinhos, que acho que saíam várias publicações desse livro. E essas publicações foram condensadas, melhoradas, até virar o que a gente conheceu como sistema do jogo GURPS. Ele saiu dessa empresa lá depois, pegou o GURPS e falou: vou fazer essa porra e ficar rico. Não sei se ele ficou rico, mas ele fez um dos sistemas mais populares da nossa juventude. Eu arrisco dizer que GURPS, os sistemas mais populares de RPG, quando eu conheci RPG, era GURPS, AD&D e Vampiro, aqui no Brasil. Storyteller, de modo geral, né? Vampiro e Lobisomem, sendo que Vampiro tinha mais gente, né? Vampiro pegava o bonde de gosto do cemitério e... Galera da live, né? Era fora da caixa, assim. Galera que gostava de botar roupa preta e passar batom, né? Viado, live de RPG é uma parada que eu preciso voltar no tempo pra ver um dia. Rolando. Tu tava numa semana retrasada, cara. Carnaval é a maior live de RPG que existe, cara. Justíssimo. Ninguém é quem é de verdade, amigo. É live ninguém é de ninguém dead, também. Né? É live de Walking Dead essa parada. O maneiro é que ele fez o sistema pensando assim, olha, existe uma infinidade de universos, existe uma infinidade de histórias, existem filmes, existem momentos que você quer representar num jogo RPG. Então, em vez de você tentar produtar um mundo para se jogar, por que não produtar um conjunto de regras para se interpretar em mundos? Eu arrisco dizer que GURPS foi um dos primeiros sistemas, principalmente dos mais populares, a fomentar a interpretação dentro de mundos. Porque a gente já discutiu isso no nosso programa de Dungeons and Dragons, resgatando. Se você quiser ouvir, ele é lá nos 50 primeiros. Nem 34. Lembro o número. 34. Com certeza. Muito longe. Muito chão lá atrás. Mas a gente falou que Dungeons & Dragons nunca foi um sistema muito focado na interpretação, né? Óbvio que a interpretação tá no coração do jogador e do mestre. Tem a regra de ouro que você faz as regras e você brinca da forma que você quiser. Mas as regras, elas são muito mais orientadas a você jogar um jogo como se fosse um tabuleirinho ali mesmo. E GURPS não, GURPS já mudava um pouco esse aspecto. GURPS é feito inclusive como uma resposta da visão do Steve Jackson a várias coisas que incomodam em D&D, desde você ter 300 dados até ser fundamentalmente, e isso não é nenhum demérito, um jogo só de porrada, já que ele era, em 74, quando saiu o D&D, uma evolução de jogos de tabuleiro sem tabuleiro, e esses jogos isso. São fundamentalmente jogos de porrada. O GURPS é 12 anos mais novo que o D&D, o GURPS é de 86, então já tinha amadurecido bastante coisa ali. Como assim? GURPS veio antes de D&D? Não, acabei de falar que o GURPS é 12 anos mais novo. Entendi. 7.4 falou... Dungeons, 8.6 GURPS. O AD&D... Falou mais novo, pensei em mais anterior. Tem que dar uma estudada aí, jovem. Tá longe isso aí, hein? Isso é interpretação de texto. Isso é bom utilização das sinapses nervosas. Carnaval ainda tá muito em você aí, tem que descansar. E o AD&D é no meio do caminho entre os dois. O AD&D já... Se não me engano, o AD&D já é década de 80, mas eu não sei o ano. O AD&D durou muito tempo. E no Brasil, então? Puta que pariu. Uma das principais reclamações dele era, por exemplo, que o AD&D, pra você jogar AD&D, você realmente tinha que ter 300 mil dados. Tinha que ter aquele kitzinho de dado do RPGista. Perdeu e um dados são dados que não são utilizados em nenhum outro tipo de jogo senão RPG. Me diz um jogo de tabuleiro que você... Não vale jogo de tabuleiro moderno também, vai se fuder. Me diga um jogo de tabuleiro clássico em que você utiliza um dado de 20 lados. Não, mas jogos de tabuleiros novos, de modo geral, nem usam dados mais. Isso é meio que foi abolido. Esse fator usa meio que cartas. É, coisa... o fator sorte vai tudo nas cartas hoje em dia. E, não, acho que não tem nada. Sem ser RPG, cara, D4, D10. Eu quero saber quem foi o tarado de geometria espacial que ficou lá olhando aquelas formas e falou, caralho, do decaedro. Tá aí, fazer um dado com essa porra. Vai ser irado. Cara, foi o viado do D&D, que eu não lembro mais o nome dele. Mas ele falou, cara, sabe o que ia ser irado? Ia ser irado a gente fazer um dado de 8 lados. Cara, que 8? Até aí, um dia alguém achou também irado que ia ser maneiro te dar uma porra de um joystick que você usa na mão e fica sacudindo igual um retardado. Fez sucesso pra caralho, vendeu 90 milhões, agora ninguém mais quer essa porra. Beleza, cada coisa tem a sua época. Eu me amarro no D8. Eu tenho uma de um kitzinho aqui de dados que não serve pra porra nenhuma, que eu não jogo mais RPG. Eu tenho uma paixão nostálgica pelos dados, pelos diversos tipos de dados. Eu tenho. Mas eles são concorda que o quando. Cara, pensa que vampiro ele escolheu usar ele só escolheu um tipo de dado. O D10. Tipo, ele é o pior de todos. Ele escolheu o D6. Ele falou: não, eu quero usar o D10. Eu quero usar muitos de D10. Muitos. Centenas de D10. O cara que joga D&D, ele pode ter um D10, tá ligado? Tá bom. Agora o cara que joga vampiro, não. É, dois pra jogar percentual, né? Mas assim, o cara de caralho, vampiro, quantos D10 tem aí? Cara, eu tenho uns 12. E tá faltando. Eu emprestei 6 pra galera da rua de baixo que joga também, tipo. E lá, tu nunca jogou Exalted. Exalted, tipo assim, eu vou usar meu combo, vou usar o golpe e tal. Como é que é o seu dano? São 43 D10. Aham. Ai, que eu paro. A gente passa 5 minutos rolando dado. Era um negócio surreal. Assim. Já jogaram aquele jogo Yahtzee? Tá ligado? Yahtzee? É. Yan. Tipo, vocês vai Yan barra Yahtzee, só que com D10, tá ligado? Só que o Yahtzee, ele vem com os D6 D6, né? São 5. Você joga aquela porra 30 vezes, mas beleza. Se quebrar, D6 você acha, sei lá, é a decoração da tua casa. A casa da vovó tem um D6 gigante pra tu jogar. Cara, todo mundo sabe que você roubava da caixa de War. Certo? Porra, padrão, padrão, padrão. Ué, dado D6 de AD&D e de RPG de GURPS é amarelo e é vermelho. Não, GURPS você só usava dado de War. Você ia amarelo jogar GURPS vermelho. Qualquer amarelo um, vermelho. Era 3 vermelhos e 2 amarelos. Que eram 5 dados sempre que você jogava, né? Ah, não, no GURPS tá, ok, sim. Ok. E essa foi uma sacada boa, porque ele falou, cara, vou fazer um sistema e vou usar os dados, que são os dados populares, que as pessoas têm em casa. São os dados de verdade, né? Exato! É tipo, quem é o filho... Vamos lembrar que Dungeons & Dragons não era um jogo de caixinha que era vendido com um conjunto de dados que você jogava. Não, você tinha que achar esses dados, cara. Você tinha que comprar essa porra. E não tinha internet na época. Não, mas olha só, peraí. Você tá também menosprezando o contexto social. O jogo é americano. Isso na época era vendido em comic shop e lojas de jogos de tabuleiro, que é uma coisa que na época existia bastante lá, arcade... É, locais de entretenimento para público jovem, pinball e o caralho. E os caras tinham tudo, tipo aquela loja que tem lá no centro do Rio, agora que eu esqueci o nome, que não é Red Zero, porque isso é outra coisa. Red Dragon, Old Dragon, alguma Red, sei lá, aquela que tem lá no centro do Rio. É uma loja de RPG, é Red alguma coisa. E eram lojas desse tipo, onde tinha o pinball, tinha pra vender gibi, tinha essas porra toda. Então, você achava o dado lá. O escroto era você toda hora. Ah, o D10 caiu no bueiro, gente. Olha só, vamos ter que ir lá na porra da loja de quadrinhos comprar o D10. Enquanto o D6, realmente, você ia em casa e roubava do War, sem a tua irmã ver, e beleza, agora eu tenho um D6 novo. Todo mundo tinha um D6 em casa, e você conseguia jogar. Por mais que, se você tivesse um D6, você podia jogar GURPS. Você tinha que jogar aquele dado uma porrada de vezes. Mas tudo bem. Ia ser uma merda na sua vida, mas ok. É verdade. Mas você dava pra jogar. Se você tivesse um D4, você não jogava D&D. Não jogava. Você não joga nada com... Você não joga nada com D4. Joga nada. Se você jogar de mago. D4, é isso. Consegue jogar de mago, sendo que você tem que acertar todas as vezes automaticamente e rolar só o dano do cajado. Para isso, não faz nada. Não, é dardos místicos. Dardos místicos também, é. Magic Messiah era dardos místicos? Dardos místicos. No meio do caminho, o Steve Jackson, ele chegou a fazer um jogo de tabuleiro de simulador de combate, tipo um Pokémon. Aquele Pokémon que a gente jogava na internet, baseado em web, que era só você, Showdown, ele chegou a fazer chamado Melee, era um jogo de tabuleiro, pra poder botar em prática as ideias que ele tinha e que ele achava que o AD&D já na época não fazia tão bem, ou D&D também, não lembro. Que belo nome, porrada. Melee, porrada. E depois ele foi publicando outros jogos nessa metagaming, até que no meados da década de 80... é que ele conseguiu fundar a Steve Jackson Games, a empresa dele. Cara, eu queria muito fundar o Pedro Henrique Nunes Jogos. Pedro Henrique Nunes Jogos, né? Sempre dá pra você fazer uma parada dessa. E aí, ele lá, já na empresa dele, consegue publicar o GURPS. Que sai, a primeira edição mesmo sai em 86 ou 85 agora, não me lembro. Ele não fez só GURPS, ele fez uma porrada de coisa. Tem umas paradas que vocês nunca ouviram falar, tipo Car Wars. Não, Car Wars eu cheguei a jogar. Mas eu li que ele fez Munchkin também. É o mesmo Munchkin que a gente joga hoje em dia? Munchkin, salvo engano, é dele. Ele é o designer original de Munchkin. Então o Munchkin ficou por anos guardado nos baús da história. E um dia alguém falou, bora levantar essa porra. E todo mundo, caralho, o Munchkin é muito maneiro. E hoje em dia é um dos... jogos mais modernos, famosões. Nossa, eu acho um saco o Munchkin. É, mas pode ser. Cara, salvo engano, o design... Tem que olhar na caixa, tá? Deixa eu procurar a caixa aqui. Steve Jackson Games. Game Design by Steve Jackson. É isso mesmo. Munchkin é... O game design é do Steve Jackson. O americano. O do GURPS, no caso. Não o britânico. O britânico é o Steve Jackson que escreveu Aventuras Fantásticas. A maioria, dois. Mas um dos Aventuras Fantásticas mais famosos, que é o Demônios das Profundezas, é o Steve Jackson americano. Aqueles que são, geralmente, Steve Jackson e Ian Livingstone, se não me engano, são os do Steve Jackson americano. Mas o Demônios das Profundezas é, com certeza. Invoco vocês. Vou invocar o poder da amizade agora. Nabás, você se fudeu. Você tá nessa ligação, você caiu com o poder da amizade. Puta que pariu. Ok. Eu quero um dia, em breve, fazer um live stream de algum livro maneiro de Aventuras Fantásticas em que nós vamos sempre debater a decisão a ser tomada e seguir o caminho. Bora, depois a gente faz também... Contra-proposta. Faz. Contra-proposta. Contra-proposta é de pegar o CD de First Quest, fazer um live de First Quest. Aí, por que não podemos ter os dois? Por que não os dois? É o que eu ia falar. Vai, porra! Bota o meme da garotinha. Why can't we have both? Aí, sério, live de First Quest vai ser do caralho também. Depois puta, a gente faz Twitch Plays Aventuras Fantásticas. Eu faço o bot do Twitch pra essa porra. É só macetar botão lá. E aí vai pra página. Não, mas aí você vai ter que ler o livro inteiro e gravar as bots. Não, claro que não. Ah, tá. Isso aí é um metagame maneiro. Eu faria essa porra. As pessoas vão escrevendo lá. Tem tipo, 10 segundos pra escolher caminho. 1, 2 ou 3. Aí as pessoas. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 2, 2. Hugo, né? Aperta 3. Hugo. Mas pode ser. Vamos pensar nisso aí. Cara, sabe o que eu queria mesmo no futuro? Era ter, a gente fazer um site do Baixo Neto Soco, tipo um hot site, só com uma parada que eu batizei na minha cabeça na época, porque eu acho que eu nunca falei isso com vocês, que era o Fighting Foda-se, em vez de Fighting Fantasy, fazer a nossa versão que é o Fighting Foda-se, só de livros, jogos, aventuras fantásticas pelo Baixo Neto Soco. Tô falando que eu não falei. Pra botar no site, falei com o Pedro Henrique então, pra botar no site, e aí é uma parada bunda, porque o cara só tem que apertar um botão e esse botão leva pra um outro link. Então não é nada absurdo o trabalho que não, é escrever. Não, a gente tem que escrever a história, isso então, é absurdo. O trabalho de absurdo é escrever a história. Aí é o seu trabalho, tá? Aí, pra isso é que tem uns Daigo da vida aí, né? De bobeira. Ô, meu pai. Parece que tem, ó. Ele já aceitou. Cara, entendeu que é um trabalho. Uma boa. Assim. O Daigo escrevendo a parada, a gente revisando, dá uma parada maneira. Tá, tô te falando que dá. Mas vamos falar de GURPS agora. Vamos falar de coisa que já existe. Pra não fazer promessas vazias. Quando o GURPS foi criado, você podia simular qualquer um dos cenários que você quiser. GURPS nada mais é do que um conjunto de regras. E muitas regras. Eu escuto muitas críticas a respeito de GURPS por ter regras para tudo. É muita regra, você tem que fazer muita coisa. E eu sempre tive no meu coração que você tem que ter o nível de granularidade das regras de GURPS de acordo com a sua mesa e o que você quer para os seus amigos. Não adianta você virar e falar, toda vez que o filho da puta for subir uma escada, vai ter que rolar o teste da escada. Não, cara. Se você acha que isso não está dentro do seu contexto, você não utiliza isso. Você fala, não, você subiu a escada, desceu a escada, pronto. Só que, quando você vai fazer um sistema, principalmente naquela época, que tenta ser genérico para qualquer cenário que você queira criar, você tem que ter um conjunto de regras muito grande para que isso seja adaptado para o cenário que você quer jogar. A grande maioria dos problemas que GURPS tem nesse sentido de crítica são problemas de século XXI. Em 85, 6, onde as pessoas liam as coisas e 300 páginas não era nenhum absurdo, era razoável você ter aquela quantidade de regras se aquela quantidade de regras te permitia montar o universo que você quisesse. E ter uma cobertura do universo que você quisesse de forma adequada. Então, grande merda que a gente passa nessas críticas de GURPS são coisas assim de final da década de 90, onde a gente já não tinha saco pra ficar lendo, ou tava exposto a sistemas com muito menos regras, tipo 3D&Ts da vida, pra quem pegou um pouquinho mais tarde o RPG. Ou 3D&T coisas... era 3D e foda-se, né? Ah, 3D e foda-se. Respeitar a regra. 3D e foda-se. Combo, é que mata qualquer um. O 3D&T ele veio de uma outra premissa, né? Na verdade, o 3D&T ele é possivelmente a maior definição do anti-GURPS do planeta, né? Potencialmente. O GURPS ele é um sistema bem mais sério, né? Você lê o livro e você... É difícil você fazer uma coisa esculachada com GURPS, porque até as desvantagens que você pega lá pra olhar, tipo, as desvantagens tem muita desvantagem que é desvantagem mental, que eles separam, né? É. Desvantagens sociais, físicas e mentais. Cara, tem umas vantagens aqui do tipo, cara, obesidade. Tipo, cara, você é muito, muito gordo. Tipo, tem uma desvantagem do jogo aqui que você é um Gustavo, você é uma violência, você é um psicopata, tem uma que é sadismo. Temeridade. Você gosta de ver a pessoa sofrer. É, e ele ainda combinava isso. Você tinha um herói que era violento e sádico. É. Então, assim, era um negócio bem mais complexo. E era uma coisa que a galera comprava muito junto, sanguinolência e sadismo, porque falaram, eu gosto da porrada mesmo, então você comprava essa porra. E ganhava 30 pontos comprando essas merdas. É que acabava que o... Acho que a grande dificuldade que você tinha, não só pra você ler a porra do livro até o final, não pelo tamanho das... Não pelo número de páginas, porque um livro de 250 páginas é tranquilo. Mas a densidade do livro, né? Tipo, não é um livro que é um livro rápido de ler, porque ele é basicamente numérico, né? Então, assim, você tem um... Você combinar todas as regras, você usar todas as regras, era um negócio bem complicado de fazer. Então acabava que acontecia o que a gente estava falando antes, né? O grande ponto é, você tinha uma dificuldade grande de montar o personagem, demorava muito, porque até o espectro de possibilidades sempre foi um negócio muito grande. Então você podia fazer... Era um cowboy espacial ninja que, porra, daltônico, meio surdo e muito, muito gordo. Que porra é... Que surgiu desse cenário hipotético que a gente tá falando aqui? Cara, o negócio... Quando você juntava a galera pra fazer um grupo, cara, não tinha nenhuma consistência. Tipo, não tinha uma lógica, não tinha um tema. Então, se você não tivesse um direcionamento muito claro do que você tá fazendo nesse negócio, cara, era o caos na Terra. E, assim, você... Pra você juntar a galera, e era muito diferente do modelo de AD&D, que a AD&D, ele, o que é o mais próximo, a AD&D é super fechado, né? Então a AD&D você tem uma classe. Cara, você é aquilo dali, você é guerreiro, não tem muito ali, muita margem de negociação. 3D&D é 3D&D. D&D terceira edição tenta dar uma inovada nisso, mas a AD&D ainda é fechadaço. É fechadaço. E aí, até o próprio conceito de vampiro, você tinha os clãs direitinho, organizado. Então, tipo, claro que você podia quebrar um pouco da regra, mas um Ventrue é um Ventrue. Tipo, você não vai ter tanta... Agora, um personagem de GURPS, ele pode ser literalmente qualquer coisa. E até como pra mestrar, eu lembro de eu mestrando, assim, eu tinha um cara que era daltônico, e você tinha que fazer coisa de sacanagem. Tipo, cara, a missão hoje é encontrar a violeta vermelha, curra de sangue, na montanha das violetas azuis. Porra, eu falo, eu sou daltônico. Isso, ganhei 10 pontos nessa merda aqui. Mas me fudi agora. Você botou essa desvantagem, agora tu vai se fuder procurando a porta do violeta azul. Eu sou eunuco, ganhei 5 pontos e não tenho pinto. Olha. Não, a coisa mais clássica era: você é daltônico? Então beleza. Ah, defusa essa bomba aqui, é só cortar o fio vermelho. É daltônico. Fuck. Cara, tem desvantagem, alcoolismo, pobreza, cara. Um pobre alcoólatra sou eu, tipo, isso é o mundo real, cara. É o mundo real. Sou eu? Cara, não, o pobre alcoólatra sou eu. Cara, não é só você, cara, não, você tem um parceiro aí. Peraí, vamos ver. Vamos ver as desvantagens do ninja inimigo aqui. Físicas, excesso de peso. Vamos ver, ninja inimigo, quantos pontos você tá ganhando já? Vamos ver aqui. Excesso de peso. Cadê excesso de peso? Excesso de peso. Ó, ganhou 5 pontos, tá? Vai com calma, não tô obeso. Eu falei excesso de peso. Obesidade menos 10. Excesso de peso. Excesso de peso. É capaz de todos nós ganharmos no mínimo essa aqui. Eu ganhei obesidade ainda. Menos 5. Ganhou 5 já. Vamos ver aqui que vai. Distração, ganhou mais 15. Distração, fácil. Tá com 20 aí já. Beleza. Alcoolismo, menos 15 ou menos 20? Já ganhou 40. Então, vambora. Vamos lá, já vai. O limite é menos 40. O limite é menos 40. O limite é menos 40. Caralho, só na física. Só na física. Puta que pariu. Vamos para os mentais, então. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Código de honra. Toma menos 5 aí pra você, no mínimo. Todo mundo tem código de honra. Aí. Megalomania aqui. Megalomania dá pra matar. Megalomania. Megalomania sempre rola. Megalomania. Cadê o megalomania? Quem nunca fez o Vegeta, né? Quem nunca fez o Vegeta, né? Seu verme insolente. Dislexia, quer uns 5 aqui de bobeira? O inimigo adorava. Toma uns 5 aí, toma. O inimigo, uma época, me via falando que tinha TDAH. Toma 5 aí, vai. Ó, honestidade, toma 10 aí. Toma mais 10. Desvantagem, que mundo vivemos, né, cara? Mas é verdade. Ai, caralho, cara. Mas era um negócio difícil você fazer um personagem, porque acabava que você tinha muita opção e coisas assim que é difícil como mestre você trabalhar. E aí você tinha essa... Cara, é possível ser um personagem que tem o medo do número 13, cara. Tipo, na boa. Pelo amor de Deus, o que que é? Eu comecei a descobrir o nome das fobias. Tem um personagem que é medo do número 4. Triskaidecofobia. Opa, tá aqui no livro. Tá no livro, né? Tá aqui no livro. E aquelas porra, disnomia, ageusia, tipo, ausência de uns outros, de olfato, ou de paladar, tá ligado? Cara, umas choras estúpidas, né, cara? Ausência de paladar. Que é o ageusia. Você podia usar o livro pra o que você quisesse. Você podia fazer qualquer mundo, mas acabava que ninguém fazia, né? O que acabava acontecendo é... Você pegava um suplemento que te dava o contexto do mundo, e aí você aplicava as regras dentro do suplemento. Então, das tipo, vezes. Pra quem jogou, todo mundo tinha o Supers, né? Tipo, era. Era o de lei, né? O básico da galera. Nunca joguei. Também era nunca um jogou? Que isso, tipo, cara? Nunca joguei Supers. Nunca joguei Supers. Que isso, Bruno? E olha que, assim, nunca jogou diferente do que o Nabai. Pelo amor de Deus, cara. Diferente do que o Nabai estava falando, foram pouquíssimos cenários de GURPS que eu peguei pronto. Eu usava muito GURPS pra jogar coisas de filmes que eu achava maneiro, ou de animes, ou de videogame. Eu joguei uma adaptação que a gente... Um dos jogos mais maneiros que a gente adaptou foi Matrix pra GURPS. Óbvio que ninguém jogava como Neo, até porque ia ser complexo pra caralho e ia precisar de GURPS Supers. E a gente não tinha. Mas você pegou o Dragão Brasil que fez isso pra você, né, jovem? Você pegou de algum lugar. Não, o Matrix... Brasil adaptou Matrix. Mas o Matrix a gente fez do tipo assim, você consegue fazer download pelo celular qualquer perícia até nível 13, sei lá, e você vai... E a gente ia jogando dessa forma. Então tipo, encontrei um helicóptero, preciso aprender a andar de helicóptero, download da perícia. Agora eu sei helicóptero. Era basicamente isso a nossa adaptação. Caralho. Enfim, cada um com seu cada um. Nem todo mundo também jogava com universos extremamente definidos, né? O universo de Supers, ele, beleza, tinha superpoderes, mas a ambientação geográfica como um todo ainda era meio foda-se, né? A proposta do Supers era você jogar com superpoderes. Era você fazer coisas que, mais especificamente, eram feitas em, sei lá, 3DT ou até tanto mesmo... Tanto que, editor. Com a galera que eu jogava, um padrão era a gente colocar o Supers e ainda misturar o Fantasy ou o... aquele Cyberpunk, por exemplo. Sabe qual é? O Illuminati. Usava o Fantasy. Não, cara, o Illuminati misturar, é muito bom, cara. Misturar Cyberpunk com o Supers era robô gigante. Robô gigante, com certeza. Tipo isso, né? Tem o Ultratech também, né? Que você consegue misturar ainda nesse aspecto. Tem, pô, misturas tipo misturar os Supers com magia, que é uma outra forma de superpoder. Eu nunca joguei GURPS com um negócio muito medieval. Devo ter jogado uma ou duas vezes. Porque pra isso aí jogava D&D, né? Na real. Eu tinha sistemas bem legais, era muito popular. GURPS de medieval. Não, eu sei que tinha. Curão, inclusive, medieval, Tormenta tinha GURPS. A primeira adaptação de Tormenta feita pelo Dragão Brasil. Só que GURPS era um sistema tão legal pra fazer outras coisas, e eu tinha sistemas legais já pra fantasia medieval. Então eu procurava usar outras coisas. Eu usava muito GURPS pra jogar tempos modernos, a atualidade, e sistemas futurísticos. Inclusive, mundos de robô gigante, eu sempre dava preferência pra jogar com GURPS. A gente tinha regras pra comprar peça de robô, montar robô, usar o dinheiro como forma pra você conseguir melhorar seus atributos. Isso tá me fazendo lembrar do GURPS Battletech, na verdade. Não, eu não joguei essa... Battletech também. Então, Battletech, ok. GURPS é um sistema tão legal, e tinha um conjunto de regras tão fundadas que você não precisava dessas expansões para conseguir emular os cenários. Só que, dada a complexidade e o saco que muitas pessoas não tinham, eles venderam alguns módulos já com isso pronto. Você quer adaptar GURPS para um mundo pós-apocalíptico? Tem isso aqui. Módulo pós-apocalíptico, pronto. Você quer robô gigante? Módulo robô gigante. E era um conjunto de regras que era o que a Dragão Brasil fazia pra gente. Depois a Dragão Brasil começou a lançar Mega Man pra GURPS, começou a lançar, sei lá, robô gigante pra GURPS, vampiro pra GURPS, Dungeons and Dragons pra GURPS. Aí dava pra fazer tudo, aí era mole. Quem eu jogava, tipicamente, a gente misturava esses outros suplementos com os Supers, porque se fosse só Cyberpunk por Cyberpunk, jogava Shadowrun. Se fosse medieval pro medieval, eu jogava D&D. E depois de um certo tempo, quando era pra jogar com super-herói, a gente arrumou o DC Heroes, uma versão, uma Xerox que um moleque tinha, um Warney, muito tosca, Xerox da Xerox já. Que era aquela encadernação com aquela espiral assim. Mas era muito bom. Nossa. E DC Heroes. Era duro de jogar, cara. Pelo amor de Deus. DC Heroes. Não. Tinha coisa muito pior. Sempre tem coisa pior, mas DC Heroes era tosco. Sempre tem. Tagmar era muito pior, por exemplo. Ok. Eu já citado Tagmar. Será que nós vamos ter que fazer um programa de Tagmar? Botemos. Um parênteses aqui. Você, garoto juvenil, que tá querendo jogar RPG e tem alguns RPGs modernos, você quer jogar um RPG de super-heróis? O mais popular e bem indicado hoje em dia é o Mutantes e Malfeitores, Mutants and Masterminds. É um sistema legal, meio aberto. Eu joguei com o Nabaz uma época e foi uma experiência meio doida, porque a gente deu muitas asas à imaginação. E ficou é o mais popular? Acho que é hoje em dia pra super-herói, é o mais popular. Eu não tenho nenhum fundamento pra refutar. Eu só acho bizarro. Mas eu não sei porra nenhuma de RPG mais, então não quer dizer porra nenhuma pra mim. Ele é um sistema completamente voltado a fazer super-heróis. Ele é D20 já, né? Ele é D20. Ele é D20. Ele é o sistema aberto D20. Ah, como muitos dos RPGs... Como o D20 é aberto, muitos sistemas foram... Adaptações do D20 foram feitas e lançadas oficialmente, né? Então, assim, muita coisa. Que vale até um programa sobre D20 um dia, como se tornou popular, etc. De fato. Mas no GURPS, eu não... O GURPS era onde você podia dar asa à sua imaginação. Eu não o que eu não encontrava de prateleira famoso e bom pra jogar, eu tentava fazer no GURPS. E, como eu disse, eu sempre dava preferência pra tempos presentes e futuros. Eu joguei algumas aventuras de terror em GURPS bem maneiras. Por quê? Porque teste quando você... de sanidade. Hã? Tem o teste de sanidade no GURPS do horror. Você podia enlouquecer no meio do jogo, era animal. Como eu disse, eu nunca usei essas expansões. A gente sempre brincava de adaptar o que o GURPS tinha mesmo. E o GURPS, você podia variar os pontos de criação do seu personagem na sua ficha pro nível de aventura que você queria ter. E era legal, porque quando você queria jogar uma aventura de horror, você botava o poder do seu personagem lá embaixo, pra você dar a sensação de impotência, a necessidade de fugir, a necessidade de buscar recursos no cenário, etc. Então dava pra fazer umas aventuras de horror bem legais no GURPS. Coisa que dá pra fazer nos outros sistemas? Dá. Mas um mundo de... Uma aventura de horror em AD&D não é tanto assim. Não é tão bizarro. No GURPS você não tem a perícia de abrir portas e você tá trancado no quarto com um boneco bizarro. E aí você pode... Mas é que a premissa é diferente, né? Que nem o Exalted. A premissa de Exalted é que você é um cara muito fudidamente forte. Então você nunca vai conseguir dar um contexto de horror tão forte, porque você, por natureza, você já, na premissa do mundo, você já é um cara muito fudido. Mas você não tem por que passar cagaço. Quem jogou Call of Tchululu, que eu não sei pronunciar até hoje, como é que fala isso? Tchululu! Ele era basicamente isso, né? Você era um cara que era um merda e tinha, tipo, deuses no mundo. É isso. Essa é a premissa. Você vai lá e arrasa. Mansão Falkenstein também, né? Como é que é? Castelo Falkenstein. Depois passou a ter coisas tipo aquele Wraith Spectro, alguma coisa que eu não sei o complemento. The Oblivion, não. Oblivion, não sei qual que era. Mas um Wraith do Oblivion, né? Passou a ter coisas de storytelling. Mas a vantagem do GURPS era essa, né? Você não precisava ter o Shadowrun, o AD&D, o Vampiro, o Wraith, o Mago, o Lobisomem. A máxima do GURPS é você... Existem complementos de GURPS? Existem. Mas você não precisa de nenhum complemento pra construir o seu mundo. O módulo básico é tudo que você precisa para jogar qualquer aventura que você quiser. E isso era uma coisa muito encantadora. Você fala, cara, eu quero fazer um RPG de Dynasty Warriors, diz aí Daigo. Usei. Dá pra fazer com GURPS Fantasy só. Até com o módulo básico só, claro. Mas se pegar o Fantasy também, tem umas regrinhas lá mais bacanas de armas. É mais fácil você fazer com os módulos. E, inclusive, além disso, né? O GURPS módulo básico já servia pra tudo. E você não podia se valer com coisas tipo aqueles, sei lá, Manual das Armas. Que era lançamento por fora de uma outra editora, de outro autor. E o cara colocava ali regras pra outros sistemas, né? Sim. Completamente bootleg, na real, essa porra. Tinha aquele livro de armas que todo mundo tinha, que usava pra D&D, pra Vampiro e pra GURPS. É isso que eram eu tenho em algum lugar, mas eu não sei onde tá. Como é que era o nome da espada mais sinistra? Era a... Vorpal? Ah, não. Não era Vorpal, não. Tinha a Montante, você tá falando? Montante! Montante era a espada mais sinistra do livro. Eu me amarrava naquilo ali como referência de desenho. Era muito bom. Tinha uma... Montante era a clássica arma que você pegava ambidestria, força bizarra e tinha duas espadas. Montante é uma espada de duas mãos. É uma espada de duas mãos. É, você só pode usar ela como duas mãos. Bizarra e ambidestria, você era um monstrão. Ah, ok, tudo bem, entendi. Tinha que jogar de orc, né? De ogro, né? Na real, né? Sim, ambidestria é a vantagem mais vulgar da história do RPG, né, cara? Parece vulgar. Não, tripla flexibilidade das juntas, cara. Com certeza. Cara, como é que é o nome mesmo? Tripla flexibilidade das juntas. Flexibilidade, memória eidética. Memória idética. Não, memória idética eram os 60 pontos mais mal gastos no era GURPS. 40, 60 ou era. Não, peraí, mal gasto não. Mal gasto não. Mal gasto. Memória idética eu tinha direto, negativo, cara, eu adorava. Negativo, negativo. Aí, moleque, eu já joguei com um personagem que era cego e tinha memória idética. Eu normalmente pegava surdo com memória idética. Sabe qual é o problema de memória idética? Se você não quisesse ler. Pra você conseguir utilizar muito bem memória idética, você depende muito do mestre. E se o mestre não jogar junto, tu tá fudido. Ah, você joga com o PP, né? Entendi. Entendi, entendi. Não, tá, tudo bem. Falando nele, ele só falou, o que, tá rolando? Eu falei, tá. Ele falou, ele deve ter pensado, legal, vou dormir. Então vou lá dormir, que são 2 da manhã já. Caralho. Michael Douglas! Rapaz, qual aventura que você lembra que você jogou de GURPS que você curtiu pra caralho? Cara, eu quando eu comecei a jogar Tormenta, eu comecei a jogar Tormenta no GURPS pra depois migrar pro 3DT. Eu gostava muito dos livros, dos suplementos de GURPS. Então, assim, o GURPS Illuminati é um livro que eu gosto de... Só de ler, mas só o ler já é engraçado, porque ele é um livro divertido. Começa você fazer umas coisas animais. Mas quando eu jogava Tormenta, uma das primeiras vezes que eu joguei, quer dizer, quando eu fui começar a evoluir, eu joguei com um bárbaro, que ele tinha, tipo, inteligência 7. E no livro básico, tipo, inteligência 7, você era praticamente uma planta. Então, ele não conseguia fazer coisas que são triviais, do tipo, você não consegue juntar dinheiro, porque você não entende para que dinheiro serve. Mas é, caralho, você não entende o conceito de acúmulo. Violento, tipo, ele era um negócio comedor de cu. Então, assim, você chegava e falava, cara, ele entrava na luta, ele arregaçava, mas também, enfim, saiu, tipo, você não conseguia fazer nada, ele não conseguia falar direito. Então era um negócio extremamente divertido. Você era um onga-bonga. Essa autonomia de você fazer coisas. E você podia botar uma coisa que eu gostava muito do GURPS, era botar peculiaridades, que ele incentivava isso em você. De você colocar, sei lá, toques do seu personagem que você podia colocar e dava um tempero especial. Então, você basicamente. 5 tipo, a 10 pontos, eu acho, a mais por não, isso. Era um ponto por peculiaridade, máximo 5, se não me engano. Isso. Aí o meu personagem só conseguia falar, tipo, Krunk esmaga. Era basicamente a única coisa que ele sabia falar. Caralho, ele era um quebrável Krunk. Ele era roxo. Era quase isso. Mas aí você podia curtir assim, o personagem, você fazia um personagem um pouco mais zoado, mas era assim, dentro das regras do jogo, você basicamente ele só entrava pra lutar, porque qualquer interação que ele tivesse que fazer, ele não conseguia fazer nada. E tudo em GURPS você tem. Teste de carisma, aí você entra, teste de carisma, pum, vê se o pessoal gosta de você. Eu perdi em todos, porque eu basicamente eu investi em destreza e força. Era isso que o cara tinha. Era tipo, fala aí, Krunk. Herder! É isso, era esse o... E era legal de você fazer esses personagens que... E aí você conseguia colocar as coisas tipo sanguinolência, que você gosta de matar bem morto. Então o cara, ele era tipo um animal. Mas acabou que no final da campanha, era uma campanha assim, que a gente tava jogando nas férias com um pessoal que a gente foi pra praia passar 2 semanas na praia. Acabou que no final, tipo, ele foi enganado, ele matou uns 2 personagens. Assim, a última história da campanha... Foi quando a galera começou a brigar por um tesouro, e aí todo mundo acabou comigo que se matou. O meu personagem matou todo mundo no final, né? Todo mundo lutando entre si, meu personagem acabou assassinando o grupo inteiro. E é isso, por um presunto. Foi tipo, por alguma bonga, coisa. Bonga, bonga, assim. Não briguem! Pá! Extremamente aleatório, assim. Porque tinha uns gatilhos, tipo, ele era sanguinolento. Quando ele entrava na luta, ele ia até matar. Então era um negócio bem assim. E era tipo, uma máquina de matar. Então, ao contrário de coisas quando o PP gostava de fazer, de tipo, botar um beholder que dá um fatality na galera, o grupo acabou que se destruiu, assim, e acabou que foi uma sessão de horror. Na base, mas... eu jamais imaginaria você fazendo um personagem que era uma máquina de matar. Jamais. Não, mas é porque acaba que o eu acabo sempre fazendo personagens que são um extremo de alguma coisa. Eu cheguei a fazer um bardo cego. Um bardo cego que não conseguia lutar nada, porque ele era fucking cego. Então, tipo, não tinha muito o que fazer com esse personagem, mas eu achava divertido isso. Ah, o Jedi cego bolado do novo Star Wars. Eu tinha um bardo cego do bandolim também. É a força, né, cara? Diferente. O bardo cego do Star Wars claramente não joga GURPS, porque pelas regras ele não conseguia fazer aqui. Isso, pelas... Mas olha só, pelas regras de GURPS, se for num país civilizado, ele ganha mais um em todos os testes de percepção. Isso é verdade. Ele tá escrito aqui, eu tô lendo isso aqui, é verdade. Mas, sério mesmo? Sério. Sério, assim. Não, país civilizado no sentido de que não tão algazarra. É ridícula essa regra, na verdade. Não tão algazarra do cacete, então, sei lá. Não sei. Eu não consigo defender. As pessoas sentem pena do ceguinho, é isso que tá escrito aqui. Eu vi um deficiente visual hoje no metrô, e ele tava andando no meio do metrô lotado. E realmente, abriu o mar vermelho pro ceguinho passar. O Brasil não é exatamente um país civilizado, mas acho que esse pode ser o tipo de situação em que o ceguinho tava ganhando mais um, tá ligado? Digamos que ele não é civilizado, mas também ele não é o caótico bizarro. É, pode ser, pode ser. A única regra aqui é que não há regras. Essa no é do GURPS Supers tem um combo típico que é o você colocar cegueira e comprar o poder lá. Super sentidos. Super sentidos, pra fazer o demolidor, tá ligado? Da vida. E aí você ainda ganha 10 pontos, porque eu acho que o Super Sentidos é 40 e o cego é menos 50, uma parada dessa. É. O cego é o único cara que você conseguia quebrar a regra dos menos 40. Se você comprasse só cegueira, você conseguia fazer menos 50. Mas também você só pode ser cego. É. Você não pode ter nenhuma deficiência física, tá ligado? Não, a regra é, você pode ser o que você quiser, mas você só vai ganhar 50 pontos. Não, eu acho que em GURPS não tem cego gordo, cara. Não tem cego e gordo. Não tem porque as pessoas não querem ser otárias. Você não pode, olha que zoada. Imagina, eu sou um bardo cego hemofílico. No mundo de fantasia medieval. Na real, eu nunca vi um cego gordo de verdade, mas. Mas em GURPS não existe, em GURPS não pode. Caralho! Acho que o mundo real é um GURPS, cara. Cego gordo. Deixa eu ver o que o Google vai me mostrar. Sim, até aquele cheinho, tipo aquele da Praça Nossa, mas cego gordo, acho que eu nunca vi. Olha o cara me procurando no Google cego gordo, cara. Que foi um cretino que um dia falou: eu vou botar essa foto do cego gordo na internet e vou colocar essa tag. Cego gordo. Pra todo mundo que achar. Cego. Porra. Moleque, eu achei um negócio chamado Funny Blind Pictures. Aí nego tem muito que ir pro inferno mesmo. Não, abraçar Satanás. Isso não pode não, mano. É vacilo. Mas é isso, basicamente é isso. E fala aí, aventura maneira que você jogou de GURPS. Cara, a grande aventura que eu joguei de GURPS foi uma aventura de GURPS Supers que nós fizemos baseada na Marvel. E a gente botou, o mestre no caso, colocou a gente pra interagir com todos os heróis da Marvel. Pô, irado. E foi bem na hora que apareceu o DC Heroes nas nossas vidas. Então eu andava... Isso aí, né? Nova, claro, que você passava Nova York. E aí, num dado momento, ele falou: cara, foda-se que é só na Marvel. Agora, a partir de hoje, a DC entrou nesse mundo também. Então a gente passou a jogar um RPG que era um DC versus Marvel constante. É aquele mundo de crossover maravilhoso, que é o mundo de Novos Titãs, X-Men. E aí, como nessa época também não tinha tanto tempo que tinha saído DC versus Marvel, isso eu tô falando de 98. Então não tem tanto tempo que tinha saído DC versus Marvel, a gente começou a pegar as coisas que aconteceram naquele universo e botar no mundo também. Então, tipo, o Peter Parker e o Clark Kent trabalhavam no mesmo jornal. E aí um dos moleques tinha um personagem que era repórter. E a graça pra ele, no começo, é que ele era o repórter que ia fazer as matérias com o Peter Parker. Fala, não, porra, o meu fotógrafo é o Peter Parker. Que ele, jogador, sabia que era o Homem-Aranha, embora o personagem dele não. E aí uma bela hora aparece o Clark Kent, tá ligado? Tipo, não, esse merdão, o repórter agora sou eu, otário. E aí o moleque, mas você, sei lá, repórter do Jimmy Olsen, assim, alguma coisa assim, entendeu? Imagina um repórter que tem como fotógrafo o repórter é o Clark Kent, que tem como fotógrafo o Peter Parker. Que não, e o personagem dele, né, tinha um ponto da aventura que ele tava começando a suspeitar, assim, porra, esse cara tira fotos muito boas. E como o cara tinha poderes também, e falava, porra, eu lutei essa. Tipo, uma hora o Peter Parker apareceu com uma foto dele lutando no topo do prédio. Ele falou, porra, eu passei por lá e com os meus super sentidos eu não reparei que tivesse o Peter Parker lá. E aí ele tava numa subquest pra descobrir que o Homem-Aranha era o Peter Parker, tá ligado? Era um universo meio. Hoje parecido com, sei lá, aquele One Punch Man, aquele mangá, que todo mundo tem poder e na verdade você é um super-herói nível C. A gente era tipo os novos guerreiros da porra do gibi da história na época. Eram os mercões começando a aparecer na história, assim. Eram os fugitivos, uma coisa assim. Ah, mas é maneiro. Começar, não, esse cenário. Começar como um underdog, assim. Como a galera toda ali que jogava com a gente, todos eram moleques que liam gibi, etc. Um ou outro não lia tanto. Mas, de modo geral, todo mundo lia, etc. Esse é o tipo de aventura que você, no fim das contas, quer jogar, né? É uma parada muito foda. Você tava em casa. É. Aliás, eu quero falar um Big Brother ao vivo aqui. Eu tô vendo a eliminação. O Pedro Falcão vai sair hoje, não tem jeito. Ele vai... Vai sair, tá muito votado. E aí, sério mesmo? Acabou de aparecer os batimentos cardíacos das pessoas que estão no paredão. Apareceu o Pedro Falcão, 130. Aí a outra menina, que é a adolescente babaca, 130. Aí apareceu a paratleta, né? Todo mundo nervosão vendo a família. Aí o batimento cardíaco da paratleta, 90. Tipo, atleta, moleque. Até pra só pra situar. Eu queria só fazer um adendo que existe uma perícia chamada caligrafia no GURPS, que a descrição é: esta é a arte da escrita manual bela e decorativa. Ela serve principalmente para ganhar a vida. Ponto final. É isso. Tem uma. Ganhei a vida! É, cara, caligrafia. É isso, tipo. Você quer que tu precisa ter uma profissão, olha aqui, calígrafo. É, não, cara, que querido, cara. Ele tem essa opção aqui, cara. Como é que você fala? Tipo, não tem nenhum contexto. Não. Eu ganhei a vida, eu tenho essa vantagem aqui. Vai, tô. Ah, não, é a perícia. É a perícia. Beleza? Você pode focar nessa perícia aqui, que tem pré-requisito, alfabetização. Você precisa saber escrever pra ter uma caligrafia legal. Mas o que é legal é que ele não chega a citar nenhum cenário onde isso sirva pra alguma coisa. É simplesmente pra ter. Eu acho que caligrafia, no máximo, ele vai servir num, se tá jogando, sei lá, no universo de O Mundo da O Cravo e a Rosa, não. Em Nome da Rosa, sacou? É? E aí você é um monge da torre do castelo e aí você tem que saber escrever bem pra caramba, no máximo. Será que você não pode usar caligrafia pra tentar falsificar documentos? Talvez. Não, tem uma outra perícia que é isso, né? Não, deve ter uma perícia falsificação. Cara, tem uma perícia espada de luz, que é o genérico. Nossa. Assim, ó. É espada de luz com uma piscadinha do lado, assim, ó. Espada de luz. Eu não posso usar sabre porque é trademark, então é espada. É isso. Isso é o super, você tá falando, né? Não, no módulo básico. Ah, no básico? Básico? Tá. Perícia, espada de luz, física média. Física média. Cara, é um poder, né? Na real. É, porque, não, de fato, ele tinha essas paradas meio misturadas, né? Ele tem coisas tipo alabarda no meio do módulo básico. Tem, porque é um... obviamente ele é um genérico, é. Uma coisa que, em função disso, ele fica meio deficiente é coisas tipo bestiário, se você for jogar uma campanha medieval. Ou bestiário no sentido geral, né? Independentemente de que cenário você vai usar, quem você vai enfrentar. Mas você tem um conjunto de atributos básicos pra um NPC que você consegue pensar na sua cabeça. Ah, ele tem tanto de defesa, tanto de ataque, tanto não sei o que e tal. E aí você consegue criar os monstros na hora ali, de acordo com a dificuldade que a sua party vai conseguir enfrentar, os seus jogadores. Então, você não precisa ter um livro dos monstros. Você sabe o nível dos seus jogadores e você pode fazer ali desafios que eles possam vir a enfrentar. Livro dos monstros, na real, é uma coisa que eu acho a última coisa que você precisa pra fazer uma aventura de RPG. Pra mim é a coisa mais desnecessária. O foda que tinha, e o problema do GURPS, é você tinha muito pouca coisa pré-pronta. Então, assim, o que facilita no AD&D, quando você tem lá o livro dos monstros, é, pô, sou o mestre, tô fazendo aquela aventura improvisada. Não é aquela aventura que você planejou fodida, você passou um tempo lá. Ah, sim. Você acordou e falou, cara, você vai mestrar essa semana. Puta, pra você montar uma coisa on the fly, era bem zoadamente merda o GURPS. O AD&D não, você abriu o livro dos monstros e falou assim, puta, hoje vai entrar o Beholder aqui. Tudo bem. Não, AD&D tinha encontro aleatório, você rolava o dado e via o monstro que ia chegar. É isso, é um Final Fantasy da vida. Você tá andando pela rua, pá. É isso, parecia um monstro. É, assim, hoje em dia, GURPS é mais mole nesse sentido, porque tem softwares que geram boneco automaticamente, né? Inclusive pra qualquer sistema. E aí isso é bem mais fácil. Então tu fala assim, ah, eu preciso de um NPC aqui agora. E tu vai lá, seleciona, é GURPS Supers, X pontos, joga, vai. Aí sai um outro. Os atributos dos bichos nunca foram um desafio pra ninguém. Você pode pegar os mesmos atributos e falar que o bicho é um quadrúpede gigante alado. Pode, e o bicho é um vampiro. Pode. Mas o legal do livro dos monstros é você ter ideias de monstros. Sim. Ele é uma bola feita de olhos que lança raio. Isso é um Beholder. Você é o Otiug do livro do D&D. Ali você tem ideias pra usar monstros como o Tarrasque, como dragões, como o Beholder. Mas se você tivesse uma imaginação maneira, você podia descrever monstros e tal e criar os atributos na tua cabeça na hora. Bem ou mal, num Guts ou num AD&D e tal, você precisa saber os atributos de defesa do bicho, os atributos de ataque. E foda-se, o resto você não tem que falar pro jogador. Então você fala assim, ah, ele dá tanto de dano, ele aguenta tanto de dano, pronto, esse é o inimigo. E ele vai ter as características sociais, se ele for um vilão ou alguém importante na história, ele vai ter as características sociais que o momento pedir pro mestre. Ah, ele vai ser um cara sedutor? Se ele precisar ser um cara sedutor, ele vai ser um cara sedutor, eu não preciso expressar isso em números. Ele não vai ser um nuco. Ele não vai ser um nuco, exato. É um dos meus grandes erros. Nossa, lembrando do vilão que eu fiz, tomou um 2 frames, assim, foi muito triste. Você faz o vilão, você dá o trabalho, você vai lá, o cara dá um acerto, decisivo e ele mata no primeiro golpe. Dá uma tristeza isso. Tem que fazer um novo vilão. Aqui não pode ser o vilão mais, entendeu? É, porra, é zoado isso quando acontece. Um dos maiores erros como mestre iniciante que eu tive era de gastar tempo criando ficha de NPC. NPC não pode ter ficha, galera. O mundo é dinâmico. O seu NPC que você tá planejando que pode ser o cara mais sinistro do mundo, do nada ele vai morrer porque o NPC, o jogador bêbado na taverna vai falar: ah, bateu no cara! Matou outro NPC. Aí você, cara, tem que fazer o PPM. Personagem protegido pelo mestre. É PDJ. Não, PDJ não, PDM. Personagem do mestre. NPC, né, cara? Tudo até aí. É o PDM protegido do mestre. Protegido do mestre. É porque o problema que você tinha quando você tinha um personagem Vorpal, isso é bem frustrante, né? Quando você encontrava um personagem protegido do mestre. Aí você tirava aquele 20 na Vorpal e o cara falava: porra, então hoje não vai rolar. Hoje a Vorpal não decapita. Infelizmente, esse cara é a prova de Vorpal. Ele tem a sua Vorpal brochou. Ele é a prova de Vorpal. Mas PDM era muito clássico e lapso. Quando, vamos supor, vamos jogar uma aventura de Power Rangers, vamos. E a gente tem todos os personagens aqui, pô, mas não tem nenhum verde. Não, então o verde é um NPC. E o mestre se empolgava pra interpretar o NPC do Power Ranger verde. Ele era claramente o personagem do mestre na aventura. Era muito engraçado. A gente fazia isso com o Senhor Splinter, né? Que não aparecia nunca, ele virou um personagem do mestre, que aparecia, fazia uma coisa awesome e ia embora, assim. Tchá! Aí depois ele mandava bomba de fumaça. Tuxedo Mask. É isso, era secreto. Porque numa aventura que a gente jogou, o mestre Splinter começou a entrar no Vortex. E ele não conseguia jogar muito com a gente. E o personagem dele, a gente transformou ele naquele personagem meio misterioso, que aparecia, era fodão e sumia. Era um personagem mega sábio, sinistrão. E coisas que só um NPC pode fazer. Nenhum jogador pode ser o Ikki de Fênix. Nenhum jogador pode simplesmente aparecer no momento em que o irmão tá levando porrada. Ele não pode. Pô, eu já tentei jogar uma aventura de Cavaleiro Zodíaco em que eu tentei ser o Ikki. Então eu tinha que fazer coisas do tipo ir escondido na roda do avião pra poder ficar escondido no arbusto até a hora que eu aparecia e falava: hã, eu sou o fodão. E eu era feito com os mesmos pontos que todo mundo, então eu não era fodão, eu apanhava que nem todo mundo, então era só feio. Pra isso existe o personagem do mestre. É o você cara não pode ser o corredor X na vida, né? A vida não te permite isso. Até pode, mas não vai dar muito certo. Você pode tentar, você vai se frustrar, vai ser feio. Daigo, conta aí uma aventura maneira de GURPS que você viveu. Eu tô pensando. Eu gosto de RPG que a gente pode falar, você viveu. Eu tô pensando aqui numa. Sim. Uma das primeiras que eu joguei com um grupo meu de segundo grau. Que os caras ficaram empolgados com GURPS, depois eles largaram porque existia vampiro e era mais fácil. Mas, era mais gótico. Né? Não, mas a galera nem era, porque eles queriam um troço mais fácil mesmo. Ah, entendi. O lance é que eles vieram com a ideia de... Não, pera aí, eu quero fazer um negócio com Parasite Evil. Puta que pariu, lá vem. Tá. Mano, eu quero Parasite Evil porque eu quero fazer tipo um grupo de policiais tentando policiar aquela cidade cheia de mitocôndria. Puta que pariu, brother. Você quer fazer a SWAT contra o bicho mutante, é isso mesmo? Aham. Uhum. Aí só que os caras não pegaram a onda, tipo, os caras não foram na vibe. Aí e tinha aqueles negócios que vocês falaram de pegar umas desvantagens pra fazer uns bonecos, tipo, tinha um tiro obeso. Como é que você vai correr no meio da cidade se você é obeso, seu filho da... Pô, máquina mortífera. Não, obeso. Ah, mais obeso. De 200 quilos. Obeso é foda. O que você é? Você acha que você é o comissário, seu filho da puta? Vai ficar na mesa o dia todo? Nós vamos ter que te levar com aqueles vagãozinhos de criança que nos Estados Unidos tem? Mas e teve outro que falou: não, eu sou um policial cego. Tá, então tá, você pegou invalidez, né? Você não é mais tira. Muito engraçado que em qualquer RPG, não é só GURPS, qualquer RPG, a primeira coisa que as pessoas abrem pra construir personagem, não qualquer um, mas as pessoas mais apelonas, elas vão direto nas desvantagens. Porque eles pegam as desvantagens que dão mais pontos pra conseguir ter mais pontos pra dar porrada. E aí você acaba tendo uns bichos muito bizarros, tipo o cavaleiro ambidestro eunuco. Não, ambidestro nem é desvantagem, vai. Não, não, ambidestro... Pelo contrário. É. Vamos alinhar a expectativa, ambidestro é uma vantagem na vida. Gente, só pra alinhar a expectativa. Ambidestro, mas caligrafia, muito show-off, moleque. Porra, eu escrevo... Não, eu escrevo meu nome na neve. Pô, teu nome eu escrevi na areia. Não, mas aí essa aventura foi toda errada porque os caras queriam montar uns policial nada a ver. Eu falando com os caras, gente, é polícia. Cara, sabe o que ia ser foda? É porque na época eu não tive percepção pra isso. Agora de adulto é mais fácil. Um RPG no mundo de Máquina Mortífera, moleque. No mundo dos filmes policiais dos anos 80. Um Máquina Mortífera com tirada pesada com essas porra toda aí. É, eu mesmo, eu montei um Murtó jovem. Isso é maravilhoso demais. Eu montei um Murtó jovem, tanto que eu fui o único que sobreviveu. Eu dei um tiro na cabeça da Eva, foi legal. Ah, você ainda era muito novo pra morrer nessa merda. Não, foi o que eu falei. Tô muito novo pra morrer nessa merda. Ah, sim, também tem a parada do mestre. O mestre é um papel importante sempre, né, cara? Ainda mais num sistema que tem regras demais e ele sempre consegue achar uma regra pra te fuder na lombada do canto da página. É, o desafio de GURPS é você não morrer, né? Porque ele tem tanta regra que é difícil você não morrer em GURPS. Tipo, é diferente de AD&D que você, tipo, passa uma noite dormindo e você voltou todo o seu dano, você tá novo. Cara, em GURPS, tecnicamente, pra você se recuperar de uns golpes, você demorava, assim, 6 meses. Você quer nascer de novo, tipo. Bem vida real. É bem vida real, enfim. E o negócio que era engraçado é que ele separava, né? O golpe perfurante ele multiplicava por 2. O golpe cortante era mais 50%. E o golpe de contusão era dano básico. Fora que tinha aquele negócio de golpe de ponta e bala. GDP e bal. GDP e bal. Isso, é o golpe tipo. O GDP era perfurante normalmente. E o bal era cortante. Aí você fazia uma conta mental do tipo. O GDP era 1D6 mais 2. Só que o bal era 2D. Aí você olhava e falava, puta, o que, que é melhor? Jogar um dado mais 2 ou 2D? Só que um dado mais 2 vai multiplicar por 2 e o 2D vai ser mais 50%. Cara, era um projeto de engenharia você fazer um ataque, assim, você avaliava. Tipo, cara, como é que eu vou conseguir fazer esse troço funcionar aqui? Porque era bem complexo. Então acabava que era um sistema mais difícil. Então, você como mestre, você errou na mão. E aí depende muito de como você jogava, né? Porque o mestre que esconde atrás do escudo, você pode inventar coisa na hora. A chance do mestre obliterar o jogador era muito grande. Então eu lembro que a gente jogou uma aventura de Metal Gear Solid uma vez. A gente pegou a adaptação da Dragão Brasil e a gente foi fazer os personagens e tal. Eu sei que é um ótimo sistema pra jogar Metal Gear. Ótimo sistema. Cara, foi uma aventura bem bacana. Mas aconteceu, o cara entrou, tinha uma mina no chão. O cara pisou na mina, explodiu. E eu falei, cara, você morreu. Porque era meio que GG, assim. Tipo, ele falhou no teste, pisou na mina e ele morreu. Aí, não tem o que nem a gente rodar de dado pra ver se você sobreviveu, cara. Não tem como. É tipo assim, cara, já era, você morreu. Aí o que a gente teve que fazer? Ele criou um novo personagem que tava preso na prisão. E aí quando ele meio que foi resgatado, eu entrou na aventura de novo. Aquele primeiro personagem, ele assim, entrou, morreu e acabou. Foi o primeiro assim, entrei em campo, morri. Bum, é aquele acabou. Cara de filme que morre pra mostrar que o papo é sério? Exato. É isso. Então acabava que isso acontecia muito. Você tinha uma dificuldade grande de fazer esse negócio funcionar, porque esse tipo de coisa acontecia um pouco mais do que eventualmente num AD&D, que o cara ele rolava vários testes pra evitar que morresse, então o cara ficava sangrando lá. Mas uma coisa que você me lembrou, eu tô lembrado que morrer em GURPS era uma coisa meio complicada, porque você tinha os seus PVs, seus pontos de vida. Ah, isso, sei lá. Que era igual o seu HT. É, vamos supor que eu tinha 20 pontos de vida. Quando eu chegasse a 0 pontos de vida, eu desmaiava. Mas aí as pessoas podiam continuar me batendo. E eu podia ir a menos 4 vezes, eu acho, o meu número de PVs. Eu virava tipo uma papa no chão antes de morrer. É que depois que você caía do 0, você tinha que fazer teste todas as rodadas pra ver se você não morria. Caralho. E você podia continuar sangrando. Tinha umas coisas meio assim, tipo, se você tivesse tomado um golpe do tipo tal, aí você continuava sangrando. Eu lembro que a recuperação era muito demorada. Tipo, não tinha uma recuperação rápida. Se você não estivesse jogando um jogo medieval, que o cara tinha alguma magia de cura, a recuperação de golpes era, tipo, ultra mega complexa de fazer. Aí você tinha que fazer um paranauê, né? Tipo, ah, não, tem um medkit mágico aqui que você vai comer o presunto e pá, você voltou. Eu acho engraçado isso porque você falou do Metal Gear e GURPS era um sistema que você conseguia jogar furtivamente também. Diferente de AD&D ou outras coisas que você tinha, que você tinha classes ou coisas específicas para ser furtivo, lá você podia ter uma perícia de furtividade, você fazia os seus testes de habilidade lá para tentar passar escondido, e dá para jogar bem uma aventura de Metal Gear. E lembrando, não é Metal Gear Rambo que nem eu jogava no streaming, não. É tipo, você vira pro jogador e fala: olha só, você tem número contado de balas, você tem só essa arma aqui, mais arma você tem que encontrar, e você tem que andar escondido, senão você tá fudido. Eu acho... lembro uma vez que eu queria fazer um lance de espionagem, era até em GURPS ainda naquela época. Só que aí eu parei quando o cara me falou que ele queria fazer um espião skatista. Não, desisto, não vai rolar não. Super choque. Puta merda, né? Não era nem skate no ar, não. Era tipo skate mesmo. Chorão, marginal alado. Chorão. Marginal alado. Cara, a minha revista da Dragon Brasil de Metal Gear, eu usei ela até ela literalmente virou poeira, assim. Depois de tanto você usar, ela decompôs. Porque era um cenário que era legal pra você jogar, porque você tinha as armas direitinho e você tinha essa questão de você conseguir usar coletes. Ele tinha toda essa estrutura pra você se montar sem ser um negócio muito apelativo. Então ele acabava que ficava um negócio bem divertido de você jogar. Por mais que fosse meio complexo quando tivesse coisas muito apeladas, tipo quando o Metal Gear efetivamente aparecia. Mas era um negócio bem bacana. Eu lembro que, acho que dos jogos que eu joguei com armas, que não fosse uma coisa muito ridícula, é o GURPS era o melhor. Porque Street Fighter, por exemplo, Street Fighter é um jogo de storytelling. Ele tinha armas, mas ele falava assim: não, meio que a gente ignora, porque, porra, fica zoado. Aí o cara dava um Hadouken na sua arma, então meio que você tinha que dar um rebolejo. GURPS não, GURPS tinha umas estruturas legais, assim, de você conseguir, tipo, mirar, você atirar focado, era um negócio bem bacana. Era o melhor jogo pra armas de fogo, na minha opinião. Armas brancas você tinha inúmeros sistemas. A arma branca é a assinatura do RPG, né? Então todo RPG te dá... Até RPG futurística te dava regra pra jogar com espada. Agora, armas de fogo era uma coisa um pouquinho mais complicada e GURPS fez isso muito bem. Por isso que eu gostava muito de jogar GURPS eu gostava de jogar cenários modernos em GURPS. Porque é onde você conseguia dar tiro. Vampiro eu achava uma merda a arma de fogo. A regra de arma... Eu sempre preferia ir na espada. Sempre preferia. Não importa se eu jogava a Vampiro Idade das Trevas ou Vampiro Idade Atual. Sempre preferia ir na arma branca. Era muito melhor. Vampiro Ed com katana. Montante, tá? Potência 5, duas montantes, ambidestria. Agora, é legal porque eu tava lembrando aqui a aventura de GURPS que eu gostei de jogar. E eu joguei muitas aventuras de GURPS, inclusive uma de Resident Evil, muito legal. Você tinha contagem de munição, você tinha armas limitadas. Então, a partir do momento que eu não conseguia matar um zumbi, eu tava fechado numa casa, numa mansão, tinha um determinado quarto que eu não conseguia passar, porque tinha três zumbis lá dentro e não tinha arma. Então eu tinha que pensar, fazer barricada. E o legal do RPG, que te dá um mundo muito maior, de uma interação muito mais sinistra do que um videogame, é que você podia começar a pensar fora da caixa. Falar, não, então a gente vai montar um plano aqui pra abrir a porta, atrair os zumbis vão entrar num outro cômodo, a gente tranca os zumbis no outro cômodo e entra no quarto. Coisas que você teria que fazer nos trilhos dentro do videogame. E eu tive uma aventura de Resident Evil bem legal. Só que uma aventura muito curiosa de GURPS que eu tive foi uma mestrada pelo pajé do aprimoramento. Joguei com o Comandante Cobra, uma galera. E aí a gente tava jogando uma aventura como se fosse uma missão de G.I. Joe, assim. G.I. Joe não, é militar, exército. Não, G.I. Joe. Só que não era futurística, não tinha nenhum ninja cibernético. Cara, G.I. Joe não tem isso. Então era G.I. Joe. Só que o que o Império Aprimoramento fez é que ele fez uma aventura de terror surpresa. A gente foi achando que era uma dinâmica de exército numa missão lá na floresta e tal. Dinâmica de grupo, RH da empresa. Aí a gente acabou caindo numa casa, a gente tinha pouca munição, a gente tava fudido, começou a surgir uns zumbis. E aí a gente, caralho, tal, não sei o que, não sei o que. Eu lembro que o final do jogo a gente achou muito merda, mas hoje adulto eu achei muito maneiro, porque a gente foi parar num milharal. Eu lembro que no final de tudo, a gente sem munição, sem nada, a gente foi parar num milharal. E ele narrou pra gente do tipo, e aí eles ficaram perdidos pra todo sempre, correndo num milharal de sonhos, de não sei o que lá, num pesadelo, com, e enquanto o Senhor da Eternidade era devorado para sempre em loop infinito, o ninja inimigo ficava correndo no milharal, sem rumo, na névoa, não sei o que lá, e o comandante cobra ficava para sempre atirando no inimigo que não morria. E acabou a... aventura. Final do filme de Silent Hill, é isso. É tipo dizer. Isso, tipo isso. E no dia a gente falou, caralho, é pior caralho, tipo de aprimoramento. Que aventura merda, vai se fuder, vamos dormir, boa noite. Mas hoje eu falo, porra, foi muito maneiro, foi muito ousado. E é uma coisa que eu não poderia ter feito em 3D&T. 3D&T eu ia dar um Hadouken e foda-se, ia matar todo mundo. Não poderia ter feito em Vampiro, não poderia ter feito em AD&D. Mas foi muito maneiro fazer em GURPS. Essa pluralidade de universos, de experiências, essa que é a grande vantagem do genérico. Eu joguei muito GURPS, eu cresci zoando GURPS. Eu cresci brincando que GURPS é muita regra, é regra pra cavar buraco, é não sei o quê. Ah, GURPS escroto. Mas hoje, falando sobre GURPS e lembrando do que eu consegui fazer com GURPS, é muito carinho, cara. É um sistema muito legal. E tá certo que hoje em dia você tem uma pluralidade muito grande de sistemas para vários ambientes. Mas a gente viveu uma época em que os cenários que você queria jogar não tinham esse suporte. E GURPS era uma ferramenta muito boa para você poder viver literalmente qualquer mundo. E hoje, falando com vocês aqui, gravando esse episódio, me deu uma nostalgia muito grande. Me deu até vontade de jogar GURPS. Por quê? Porque eu consegui jogar mundos de anime, mundos de videogame, mundos de filmes, mundos de série. Eu diria que o GURPS é um sistema pato, então. Ele faz tudo, mas não necessariamente faz tudo muito bem. Exato. Eu acho que é uma boa definição. Diferente de 3D&T. 3D&T faz tudo, mas é uma bagunça foda. E é todo mundo muito poderoso. E é muito aberto. É que o objetivo do 3D&T era ser zoado, né? Ele começou com um sistema zoado e depois ele tentou deszoar. E aí acaba que é difícil você sair desse cenário. Mas o objetivo do 3D&T era bem específico. Era você fazer coisas que eram surreais. Tipo um cenário de Mega Man ou Street Fighter. Que você o Storyteller tentou fazer um Street Fighter, mas era horroroso o sistema de Street Fighter de Storyteller. Eu joguei. Não casava. Na época eu lembro de eu achar maneirinho, mas assim, cara, hoje não, dava pra fazer se você não quisesse usar aquela porra de sistema de cartão de golpe, que era ridículo. É, você gostava porque era Street Fighter, não é porque o sistema isso. Era bom. E aí acabava que pra você fazer coisas, cada sistema ele meio que vai te direcionar pra um caminho, então assim... Você fazer coisas zoadas em Vampire é difícil, porque tecnicamente não é que é difícil, não é. Você até consegue fazer, mas não é muito direcionado para isso. Então, a não ser que você seja malcaviano. Malcaviano, por default, não sabe jogar e só faz doideira. Isso. Sim, que aí você perde um pouco o foco do negócio. Então acaba que o sistema, o GURPS, ele meio que te direciona para coisas mais sérias, porque ele é um sistema mais, entre aspas, pé no chão, né? 3D&T não, ele era exatamente o objetivo para que ele não fosse pé no chão. Então acabava que quando você queria fazer coisas mais, digamos assim, mais realistas, mais do mundo moderno, uma coisa que não fossem tão esculachadas, tipo, ah não, eu vou fazer aqui um jogo de anime para GURPS era mais complicado de fazer, porque se fazer uma menininha que usava um perolito mágico para explodir a cabeça de um cara, é um negócio que é mais, você consegue fazer, mas talvez não fique tão legal. Agora, você fazer um jogo de mundo moderno, que você tem um contexto mais próximo da realidade, porra, o GURPS era insuperável porque ninguém tentava fazer isso. Todo mundo tentava fazer alguma coisa que era muito louca. Então, ele tinha esse nicho, entre aspas, que era só dele, de uma coisa mais realista. A proposta do RPG no mercado era ser fantástico. E GURPS tinha a proposta de ser realista. Queria ser acho normal. O Ilapso que disse, acho, uma vez, que GURPS era o sistema que era mais real, que imitava a realidade, tanto que era mais real que a própria vida. Mais real que a própria vida, com certeza. E aí era um pouco deprimente isso, né? Falei, caralho, eu tô preso nessa realidade de novo, tá no jogo. Não consigo ter fuga. É, tipo, eu não consigo fazer porque achei todos os meus pontos em caligrafia, porra, eu sou fodido. Exatamente. Isso é pra nada. Eu sou a classe média do mundo dos RPGs. Puta merda. chega na vez, não, nosso podcast. Eu gosto de jogos. E Lápis? Oi. Eu falei o seu nome sem querer, eu ia falar na base, mas e Lápis? Fale, meu amigo. Beijo pra você, um beijo pra você. Beijo. Na base. Um beijo de São Paulo pra vocês. Saudades suas, cara. Muito tempo que você não vem aqui gravar com a gente. É uma grande honra tê-lo aqui novamente. A gente tem geograficamente distante, né? É, mas a internet aproxima todos os nossos corações. Assim como o Daigo. O Daigo mora mais longe que você. Moro mesmo. A gente tá sempre aqui. E devo morar mais longe ainda. Tô fudido. Tu vai se mudar pra onde? É, depois nós vemos isso aí. Ô, Brasília. Olha só. Não. Antes fosse. Antes fosse, né, Daigo? É, na base. Nós temos aqui uma tentativa de avaliação das coisas, mas fugindo das notas padrões que as pessoas, que a sociedade impõe a gente a dar nas coisas. A gente tenta fazer analogias com o mundo real. Então eu peço pra você, se você pudesse dar uma avaliação de GURPS e a sua avaliação fosse a adaptação de GURPS pra uma coisa moderna que você gosta, pra que você adaptaria GURPS? Nossa, mas... Porra, agora eu fiquei confuso. Pera aí, dá um exemplo. Não, pense em algo que você gosta e quer jogar no RPG. O que, que você faria isso em GURPS? Uma coisa que eu gosto e eu tipo, gostaria eu gostaria de jogar o Botafogo na Libertadores em GURPS. Uma parada nesse sentido. É verdade, tô lembrando aqui que o Atlético Paranaense empatou com a Universidade Católica. Toma. Não era isso. Cara, vai, toma, só gostosa. Eu gostaria de adaptar o cenário de John Wick hoje em dia para GURPS. Olha aí. Olha só. Pedro Castro curtiu isso. Eu acho bacana. Porque se alguém matasse... Eu não tenho cachorro mais, mas se alguém matasse o meu gato, eu faria uma reação meio John Wick. E acho que seria um negócio que dá pra adaptar e criar do mundo real hoje em dia. Achei já. Preciso ver esse filme, cara. Precisa mesmo. Achei essa adaptação já aqui, procurando no Google. Toma. Divirta-se. Vai lá e arrasa. Daigo, meu amigo, se o Nabase quiser correr atrás desse tempo perdido, pois somos tão jovens, e baixar o nosso podcast Embaixo Frente Soco, que ele não escuta há muito tempo, aonde ele pode ir? Ele vai em baixofrentesoco.com. É, site, é o nosso site tão querido, Nabase. Além disso, gostaria de convidar você a participar da melhor comunidade da internet. Qual é a comunidade, Daigo? É, mas que é... Porra, eu sempre esqueço essa porra, deixa eu entrar aqui. facebook.com/baixofrentesoco. Lá tem uma turminha do barulho fazendo discussões muito interessantes sem textão para falar sobre o mundo de jogos e diversão é assim, geral. Pra textão eu corto, né? Assim que funciona, não. Daigo tem o um martelo do banimento das... Eu tenho uma massa e não tenho medo nem pouca vontade de usar. É a massa da justiça. Além disso, nós temos nosso endereço de e-mail clássico, eugostjogos@baixofrentesoco.com. Nós temos também o nosso Patreon secretão do Baixo Frente Soco. Você pode entrar lá, procurar e doar pra gente. Seu dinheiro vai ser muito bem investido. Por exemplo, estou conseguindo trocar a placa mãe do meu computador para botar a placa de captura de novo e fazer streaming pro Baixo Frente Soco, graças a vocês, patrões do Baixo Frente Soco. Muito obrigado, patrões do Patreon secreto. O que mais que a gente tem, Dai, que eu não tô lembrando? Nós temos Twitch, nós temos YouTube de vez em quando, que agora o Pivoto conseguiu fazer as duas coisas e é divertido. Nós temos um Twitter, que é raramente usado. Segue, temos... só por seguir, a gente não vai postar coisas. A gente posta o programa da semana lá e é isso. É isso. E alguma coisa de brothers, o que mais que nós temos? Acho que é só Facebook, isso. Você tem Instagram? /baixofrentesoco, que é a página, que também não serve pra muita coisa, mas é alguma coisa. Dá like. Ah, serve. E a gente, é isso aí. A gente bota uns memes lá. Na base não tem nada que quer promover, não, né? Eu não tenho nada que quero promover, além da minha alegria e felicidade para o mundo brasileiro. Olha aí. Na base, nós vamos fazer 2 streamings e você está comprometido. A gente só vai fechar. First Quest eu me comprometo a fazer. First Quest, inclusive eu vou pesquisar algumas ferramentas legais de jogar RPG online. E Aventuras Fantásticas. Você tem que se comprometer também. É mais forte que você. You gotta compromise. Eu até dou a decisão pra você. Se você quiser escolher o livro, escolhe. Mas eu acho que a gente podia abrir pra votação lá no grupo do Baixo Frente Soco. Então. Ah, vai dar merda, hein? abrir votação é dar merda, bro. Vai ter cabelo da baioneta, vai ser foda. Vai. Eu tô livre do cabelo da baioneta. só pra te contextualizar, na base, uma vez a gente fez um ranking aqui das melhores armas dos jogos de videogame, só que pra fazer o pré-ranking pro programa, a gente jogou no grupo. E o que entrou pro ranking era o cabelo da baioneta. Parabéns. Cabelo da baioneta. Parabéns. É isso aí, meus amigos, gosto de vocês. O Ilapso não está mais aqui entre nós, Deus o tenha. É, o Mestre Splinter respondeu agora que não rola de gravar com a gente porque a esposa dele tá dormindo. É, bem em tempo, a resposta dele. Porra! E então gostaria de agradecer aqui no final desse dia a presença do Na Base de novo. Na Base, vamos falar sobre Exalted de um dia, vamos falar sobre Tormenta, vamos falar sobre muitas paradas muito maneiras aqui de RPG. Conto com a sua colaboração. Vamos aí pra isso. Daigo, conto com seus superpoderes para a gravação de e-mails da semana de novo. E é isso aí. Um beijo no coração de todos, um abraço e até semana que vem.